Perna ocupou 15 meninas e a gente tá filmando Centopeia Humana 3 aqui. Isso é mentira, pessoal. É mentira, não. Você falou que saiu de, de Salvador pra Fortaleza com um macho, ele dividiu o quarto com você e não deixava você dormir, aí você se separou e foi morar sozinho. Te abusou a noite toda, não deixava você dormir. Não, o do copo é, mas, é o Glass. Mas o cara... É, mas aí tem o cara enfia um, a chave um copo de... no rabo e como se não bastasse... E como se não fosse suficiente... É, o cara enfiou uma chave de fenda no cu, mas pelo cabo, velho. No cu não, no pau. Ah, nossa! Ah, caralho, puta que pariu, velho. Tomar no cu? No cu não, no pau. No pau. Tô falando que o Guizão é bizarro, velho, eu falo. É doente, meu irmão, você é doente. Vai se tratar, maluco. Ah. Não, não, o Zé falou assim, não, eu sei um filme de dança, ele... Dança com louco. In the suspicious person, 4423 live, we'll get the mobile station, group of guys in an old Cutlass, I guess an off-white in color, parked in a parking lot for a long time, watching the clerk, can we rest? Let the carnage begin! Hoje o Tosco Chanchada Podcast vai falar sobre as obras cinematográficas, né, cara, que fizeram a gente perder pelo menos uma hora e meia do nosso tempo, né, cara? Aqueles filmes onde, que você não indica nem pro seu pior inimigo, ou não, né? É, tipo falar assim, ah, assistir aí é bom, igual aqueles caras de locadora, né? Cara, o filme tal é bom, é, vai assistir Electra no cinema, vai lá, vai lá. Puta que pare. Já começa. Eu assisti no cinema. Caralho, que masoquista. Verdade mesmo, Tony? Ela sabia que era ruim. Nossa, cara. Bom, aqui é Anderson Meira, vulgo perna. Aqui é o Bruninho. Aqui é o Hendrix. Aqui é o Zé. Do Nylon. Aqui é Quevedo. Nuno não veio, veio Quevedo. Fardas, bruxas, dondinas, salamandras, Exu. Não é que existe. Sandri também não é que existe. Mande todas para mim. E Bozó, mande todas para mim. Bozó. Que merda é essa, porra? Torinho que falou que era Bozó. Bozó. Bozó. É coisa do Torinho. Gente. É verdade, Macumba é Bozó, né? Macumba é Bozó na Bahia. É, e aqui é o Torinho. Hã? Quem perguntou? Aqui é o Guizão. E aqui é o Rodrigo do Quarto Sinistro. Ô, rapaz, tamo aqui no Tosco Chanchada. Você vê que hoje a gente chamou só especialista, né, cara? Hoje é... Passou o podcast, Moraes. Rapaz, antes da gente ir pros e-mails aí, façam já os seus respectivos jabás. Então é isso aí, né, filmescomlegenda.net. Espalhando cultura na internet, já temos camisas para vender. Falem com o Leonardo Bob, ou não. E ele vai mandar a camisa para você por R$30 mais o frete. Que roubo. Também tem um pau... Porra, achei que minha camisa chegou hoje, tá muito bonita. Não, vai ter calcinhas também em breve. Calcinhas, filmes com legenda, eu baixo. E... Calcinhas, eu abaixo. E também acessem também o Pauta Livre News, estamos voltando aos poucos, né, com vários podcasts lá, inclusive o meu Pauta Livre Noise, com muito heavy metal e rock and roll que você não ouve em lugar nenhum, só pra vocês. E também tem o Rock 30 lá com o Ivo Motosserra, né, eu faço parte agora também. E acessem aí meus posts aí no Tô Chanchada quando tem um saco pra postar. Isso aqui foi esse ranho que... É. Esse foi verde, não foi? Esse é o marqueteiro do cão, viu, cara? Aquele cara que... Fala, Totoro. Eu sou do Nerd Drops. E desculpa, Torinho, mas eu não tenho metade dos podcasts que o cara tem. Eu só tenho um. Tá? Acessem lá www.nerddrops.com.br. É um podcast de notícias toda segunda-feira com cultura pop, cinema, entretenimento e toda essa baixaria nerd. Nossa. Baixaria nerd. É o cara desmontando um PC. Não, é o cara abrindo um Mac e batendo punheta. Ha ha ha! E acessem o Jerimum Beta, www.jerimumbeta.com.br, e acessem também o Racionalizando, www.racionalizando.negócio lá que eu esqueci o nome e tal. Deve ter no post, se não tiver, foda-se. É, escuta o Rock 30 Podcast, escuta o... que mais? É... Solta Acústica. Solta Acústica, nossa. Que isso, cara. É um podcast que ninguém escuta. É, e... Acesse os colegiados. Obrigado, depois eu deposito na sua conta o dinheiro. Também. Ui, Rodrigo, você vai deixar o Torinho pôr na sua poupança? Depois, vai deixar pôr. E alguém lê a porra dos meus posts, nos todos chanchados aqui, o pessoal só lê quando bota putaria. Quando bota mulher com peito pra fora, é 20 comentários. Já falei pra você, a internet é pornô, rapaz. Bom, vamos pros e-mails, daqui a pouco a gente volta. I am Bosco Meio. Oh, não! Alô, criançada! Vamos ler os e-mails! Vamos ver quem mandou o e-mail pra mim. Mandou o e-mail pra mim. Mandou o e-mail pra mim. Vamos ver quem mandou o e-mail pra mim. Mandou o e-mail pra mim. Mandou o e-mail pra mim. E agora, criançada, senta no colo do palhaço. Começando mais uma sessão de e-mails do Tosco Chanchada Podcast, o podcast que limpa o seu trato intestinal. Puta que pariu, é o podcast purgante, né? PurgaCast. Bom, né, mano, nós temos que falar aí um recado sobre as camisetas do Tosco Chanchada, né? Essa novela não acaba, né? Parece que nunca sai, isso aí tá virando lenda. Isso, mas agora sai, hein? Mas nós temos uma boa notícia pra você, caro ouvinte. Para o telespectador. Bom, pelo menos já temos o valor da camiseta. É, isso não é uma boa notícia, né? É, não, é assim, cara, né? A galera chega no fim de ano, hora de presentear, né? É verdade. Dê de presente a camiseta Ring of Fire pra sua avó. Imagina a felicidade que a véia ia ficar. Nossa, com aquele dedo na teta dela. Não, e o dedo na teta e outra coisa, né, cara? Diz que o público, assim, idoso, geralmente sofre de hemorroidas, né, alguns, né, cara? Não. Não? Não, é não. Não inventa, não. Não tem não, seu Nono? Morroile. Hã? Morroile. Não tem não? Tá tudo certinho aí? Não, esse é problema de quem dá o cu, né? É. Então eu não dou muito, então não tem. Aí o senhor é... É empurro pra dentro. Empurro pra dentro com o dedo. O senhor é parcialmente desbloqueado, então, seu Nono? Sou. Bom, galera, é o seguinte, a camiseta das pomadas Ring of Fire vai custar aí a bagatela de R$30 mais o frete, né? Opa! Baratíssimo, inclusive aí você que tem um cartão de crédito vai poder comprar em 3 vezes sem juros. Olha, que coisa tecnológica. Bom, né? Nossa! Fique ligadinho que essa semana nós publicaremos aí maiores detalhes a respeito dos tamanhos e como você vai fazer pra adquirir, né? Claro, claro. Alguns cliques estará na sua casa. Vão ser poucas peças. Por isso que a gente tá abrindo a pré-venda, por isso se você tem interesse, já guarda o seu dinheirinho aí. Como a gente não tem condições de ter um estoque, a gente vai fazer sob encomenda. Isso, vou fazer só 2. Uma minha e do seu Nono. É. Alemão, sobre o episódio de número 39... O episódio mais desgraçado. O grande debate, não? Você viu? E vai ter segundo turno, Perna? Ah, não, né? Chega, né? Não, não vai ter porque, de acordo com as nossas pesquisas aqui, o candidato Agenor McNamara III ganhou... Uau! Ganhou no primeiro turno, cara. Eu participei? Pois é. Ah, não lembro. Não lembra? Não. Mas do retardado, você lembra? Lembro. É. Estamos namorando agora. Estamos ficando. E como é que o senhor vive, seu Nono? Ele não fala muito. Um rapaz assim que tem aquela incontinência fecal absurda? Não, isso aí não tem problema. Não? Não, isso é coisa que um banhinho resolve, né? E o milho a gente dá pras galinhas, né? É que ele gosta muito de milho. É? Ah. Rapaz, isso dá um temperinho a mais, seu Nono? Aquilo é muito gostoso. Ô, pessoa limpinha, rapaz. Ei. Eita porra. O seu Agenor foi o vencedor das eleições, Tosco Chanchada. Com 54% dos votos, cara. Olha, 52, tá cego. Não, 52 votos. É, ele teve 54%. Olha, né? Com 52 bilhões de votos, Agenor. Em segundo ficou quem? Aí. Eu não quero falar sobre isso não, aí. Pra mim o segundo fede, então pode dar pro Correio. Olha aí, hein? Na verdade, quem fede é o retardado. E muito, né? Muito. O que temos pra falar sobre o episódio? Bom, foi um episódio totalmente controverso. Tipo, quem amou, amou. E quem odiou, amou também, só que teve vergonha de falar e falou que odiou, né? É vergonha de falar, né? Que, na verdade, a ideia desse episódio era fazer justamente o que os debates políticos fazem, que é não te falar porra nenhuma. Enrolar pra cacete. Enrolar, ser tudo arrastado. Demorado, chato. Chato, era isso, era esse o propósito. É, pronto, conseguimos. É, tá aí, né? Como sempre, a gente consegue tudo que a gente quer, né? Olha aí, rapaz. Você viu? Tosco Chanchada tá foda, né? Tosco Chanchada é praticamente o George Orwell do podcast. Vamos pros comentários então, Alemão. Agradecer toda a galera que comentou no episódio 39. Vamos lá. A começar pela senhorita Grida. Grida, que agora atende pelo pseudônimo de Grida Furacão. Por que será, hein, cara? Vai saber. Ela causa um vórtice, será assim? Não sei, acho que embrulha o estômago. Brincadeira, Grida. Não a Grida. É o Wesley Pires. Tá sempre na área. Que ouve junto com a namorada, cara. Isso é corajoso, hein, aliás, cara? Aliás, ele falou esses dias que, assim, faz parte do programa dos dois, né? Do casal, ouviu o Tosco Chanchada, cara. É mesmo, cara? Olha isso, que né? Coisa, imagina... Isso que é compartilhar com a família o Tosco Chanchada. Imagina, né, transar ouvindo o Tosco Chanchada. Ouvindo falar do perna, né? Poxa... A lenda, né, cara? É, isso aí eu sei o que falam. E vamos mandar um abraço caloroso para o Zero Cu. Tem também o El Peru Malvado. Que bosta, cara. Que zica, né, cara? Esse eu nunca tinha visto. Que ele também entende a proposta do Tosco Chanchada, que é uma descarga, né, mental, né? Uma diarreia mental, digamos assim. É uma boa... Verdade. Gostei dessa denominação. Olha aí o Bruno Elias também, um grande abraço pra ele. O Vini Prata. Um abraço pro Torinho, que amou o episódio. E que tá participando deste episódio, o episódio 40. Isso, eu não tô, então não vou ouvir. O Delacqua. Delacqua. Um abraço aí para Desi, não sei da onde, né? Que faz tempo que não comenta, né? Uhum. O Calango. Olha, o Calango, né, cara? É, que diz que nós fazemos um excelente trabalho, cara. Como pode, né? Mal sabe ele, né? Como pode uma pessoa pensar nesse tipo de coisa, né? E um abraço também pra Kel Lego, que diz que bastavam os comentários pra fazer um episódio. Tá vendo, perna? Olha, tá vendo? Chique, não? Gente que não gosta dos comentários, gente que gosta só dos comentários. Pois é, cara. O Arthur Nunes... Não, yeah. Arthur Antunes, na verdade, né? A pessoa que era o Antônio Nunes, né? Mais conhecido como Gosturbo, que é lá do Legcast, podcast que tá lançando várias coisas interessantes aí. Os caras estão mandando bem, rapaz. Na hora da gente matar eles pra não passar a gente. Um abraço também para o Shevchenko, 25. E ele tá levantando um movimento aí, seu Nonô, para presidente. Claro, claro. Já ganhou, já, né? Já ganhou, então, agora... Olha aí, seu Nonô! Quando o senhor assumir aí, dia 1º de janeiro de 2011, o que o senhor pretende fazer? Então, né... Eu e retardado estamos namorando, pretendo assumir ele. Eu vou assumir ele na frente de todos os meus familiares, minha mãe, 198 anos, praticamente um murrá. Então, mas e o país, seu Nonô? O país, Brasil? Não, os pais dele aceitaram a proposta. Diz que tudo bem se eu comer ele, não tem problema, limpando ele depois... Ele é uma pessoa que não fala muito, então vamos ver o que vai dar aí. Ah, então tá chique. A proposta sobre os pseudanões de matar todos ainda prevalece? Pretendo. Se Deus quiser, aí vamos conseguir eliminar a cambada de viado, filha da puta. É a única proposta que eu tenho, né? Ah, na verdade. Tá. Quando eu for presidente. Eu já sou, né? Agora eu já sou. Ah, tá. Bom, continua. É isso aí, né? Então, quando eu for presidente, eu sou presidente. Um abraço também pro Alexandre, né? Que faz tempo que não comenta aqui, mas sempre tá ouvindo. E um abraço também para o João Neto. Olha aí, cara. Que ele adorou o voto de silêncio do retardado. E também se cagou de rir, né? Então, recomende aí sua fralda geriátrica, né? Esse não fala muito, a gente pode fazer uma propaganda sobre isso. É mesmo, cara. Abraço também pro Thiago, que é só Thiago e ponto. Isso, ele que achou um dos melhores episódios. Chique, não? E um abraço também pro Igor Lins. Que pediu um segundo turno, rapaz. Mas não vai dar, não. Você viu que as pesquisas, que a votação aí, né, a apuração... Acabou no primeiro turno. Foi direto pro seu nono. E saindo do Igor Lins, que amou o episódio, vamos para Ligto. Não vamos mandar abraço pra Ligto. É louco. Porque Ligto odiou o episódio. Aliás, ele falou que ficou uma merda, uma merda. Um abraço pro Z8, Davi, né? Aí, o Sagat do Twitter, né? Puta que pariu, é verdade. É o outro lá, o... É o cara novo lá do Street Fighter 4, como é que é o nome dele? Esqueci o nome. Aquele luta boxe lá. Ah, o Balrog, né? Não. É o cara novo, pô. Abraço também para o Leon Hard, que ele... não sai do Toscochete. Não, cara, ele tá sempre lá. Que quase infartou. Imagina se o cara infarta... Como assim? De tanto rir do Tosco Chanchada. Quem que ia pagar a indenização dele? Não, aí fudeu, filho. Não. Tem nada a ver com isso, né? Não, eu... Apesar que o Ozzy, aquela vez, foi processado por causa da música lá. Ah, é do Suicide cara... Solution, né? É, então, mas o cara quis se suicidar, né? Ele não vai querer ter uma infarto, né? Pois é. Um abraço pro Igor Lobo Mal. Esse é muito gay, do homem, cara. Um abraço pra Tony Juan, o ator pornô mexicano. Pra Mariana Sox. Mariana Sox, né? Um abraço também pra Lucas Tomazini. Pro Senhor B. Quem é o Senhor Bussanha, né? Isso aí... Cara, isso aí dá várias interpretações, né, cara? Mr. Bussanha, né, cara? Puta que... Ah, mas pro Magaren, cara. Sabe quem é o Magaren, perto? Não. É o filho do Satan Ghost. Caralho. Tem que se conhecer o cara, porra. O Magaren, que junto com mais dois ou três amigos, se eu não me engano, estão fazendo aí o podcast Clarim Diário. Com indicações aí de literatura. Os caras fizeram um episódio sobre Agatha Christie, cara. Nossa, é coisa de gente grande. Então. Oh, manjam muito, cara. Manjam muito mesmo. Parabéns, galera. Não é igual o Tosco Chanchada, não. Não, Tosco Chanchada é inútil, irrelevante e etc. Ah, e um abraço também para Kim. Conhece, Pern? Ah, o Kim é o... Parente do seu nonô? É? Não é? Não. Não é filho bastardo do senhor? Não. Não. Não? Não conheço. Meus olhos agora estão voltados para retardar. Pretendemos ter um filho. Eu e retardar. É. E olha quem tá aí, pera. Um comentário da carinhosa, deliciosa. Uia. Fofinha. Fofinha. Não pode no bom sentido, né? Não pode chamar uma mulher de fofinha. Que essa pode, assim. Né? Então você tá falando que eu tô gorda, né? Simpaticíssima. Uia. De quem nós estamos falando, Alemão? Da mina que a gente achava que era homem. Tanco. É verdade, rapaz. Alemão, o que ela diz no comentário? Opa, vamos ver. É muito construtivo e ofensivo. Imagina. Bom, parece que a maioria dos ouvintes adorou o episódio. Mas sem querer parecer do contra, pra mim foi o menos favorito de todos. Olha aí. Entendo que o Tosco esteja testando novos formatos e que é ótimo para não cair na repetição. Mas achei que esse episódio não fluiu muito bem. Mesmo com a boa edição de sempre, foi cansativo. Embora as imitações sejam da melhor qualidade, em sua maioria... O tal personagem retardado conseguiu encher o saco que eu não tenho. Olha aí, cara. O diário retardado, cara. Me pergunto se o formato ficou arrastado pelo tempo de duração ou se o problema foi com o esquema de debate em si. Talvez em um novo episódio com personagens, o ritmo se ajuste melhor. Gostaria de ouvir o Xerxes e o Correia em participações futuras. Olha aí. Peço até desculpas por estar vindo comentar para fazer críticas, mas o Tosco está no meu top 5 de podcast. Ouço uns 50 com frequência. Olha aí, cara. Ah, eu quero a camisa do curso do Cigano Igor. Que vai rolar. Foi a única coisa boa que ela falou. Que vai rolar. Cara, eu fiquei muito feliz com o comentário da Tanco, porque... Eu odiei. Porque, assim... Na verdade, isso sim é uma crítica construtiva. Isso, falar que odiou a gente. Sabe, essa molecada que às vezes comenta e fala, achei uma merda. Se você só achou uma merda, não quer dizer nada. É, você é um viado. Não quer dizer nada. Se você não fala os porquês que você não gostou, ou até faz sugestões, a sua crítica, na verdade, não serve pra porra nenhuma. Lembrando que a gente respeita a Tanco, porque ela é mulher também. Se fosse homem, ia esquaçar. Por isso, aprendam a fazer críticas. Se vocês não gostam, falem que acharam isso ou aquilo, mas digam o porquê, não simplesmente falar, ah, achei uma merda e pronto, acabou. Lembrando a Tanco também que não estamos experimentando os novos formatos. O Tosco é no formato que todo mundo conhece. Esse foi só uma gracinha. É, foi uma putaria que resolvemos fazer. É. Mas assim, na verdade o Tosco é uma metamorfose ambulante, então não prometemos que muitas coisas mudarão aí conforme os episódios vão passando, né? Quem sabe lá pelo episódio 300 aí o que, que vai acontecer, né? Esparta! Mas é isso aí. Tanco, fica o quê, senhor Genor? Um abraço para aqui, o Caio César, que diz, posso começar como filha da puta? É um novo bordão, é, né, você cara? Viu, cara? Abraço também pro Fabrício Romano. Aí, ó, um cara que gostou do retardado. É, você vê, cara? Você viu? Me caguei de rir com o delay, literalmente. Né? Aliás, o Fabrício que tá lançando mais tiras aí, o cara pegou o rosto, hein? Você viu? É, fi. O dia que aquele personagem dele mudar de posição, vai acontecer alguma coisa, cara. Se você quer ver as tirinhas aí do Fabrício Romano, tem o link aí abaixo aí no post. Vale a pena, galera. Isso. Um abraço também para a Ju de Lucas. E também para o Ronaldo Silva. Que também fez uma crítica de lascar. O que, que ele diz aí, alemão? Bom, ele começa com boring. Mas entendi a proposta do episódio, pois debate na real também é bem chato, arrastado e com muitas frases sem noção, é verdade. Os candidatos não respondem às perguntas, enrolam, desviam o assunto. Estou comentando depois de votar 99 e confirma. Quem que é 99? É o nulo, né? O tal do nulo. Bom, ele falou, alemão viado, você se perde nos personagens... Deixa eu fazer um adendo aqui. Uhum. Ronaldo, filha da puta. É, ele diz, alemão viado, você se perde nos personagens e acaba misturando os timbres. O seu nonô de voz sempre cansado e calma, mesmo quando ele diz filha da puta, se esquecia que era o seu nonô e se transformava no alemão. Vinícius, sem querer ser chato, mas tem uma bichona... tem uma bichona chupeteira aqui na minha cidade, Sorocaba, famosa, até que tem exatamente a sua voz. Ih, rapaz! Uia! Denúncia, hein? É o Priscilo, né, cara? Não que isso queira dizer alguma coisa. Mesmo assim, adorei o podcast, caras. Se vocês ficarem uma hora e meia declamando Lusíadas, vou curtir mesmo assim. Abraços e vão tomar no olho. Ronaldo, eu não tô nem aí pro timbre do seu nonô. E eu sei muito melhor que você que o nonô não tá sempre cansado. É isso aí, Ronaldo. Fica o quê, alemão? Vai pro inferno, Ronaldo. Filha da puta. Abraço também pro Felipe Carneide, é isso? Isso, Felipe Carneide. Ah, que também tá comentando em outros posts aí do Tosco Chanchada. Aliás, você que não entra no Tosco Chanchada pra ver as postagens, né? Pra ler as postagens, você está perdendo um ótimo conteúdo aí, galera, postando coisas interessantíssimas. Ou uma melhor que a outra. Ou, por isso, se você ainda não acessou o Tosco Chanchada hoje, acabe com a sua cabacice e entre lá. Um abraço também para Moraes Slifer. Um abraço também pra Thaisa Saque, que faz tempo que não comenta, mas que é ouvinte aí... Das antigas. Opa! E ela disse que também quer participar do Lola Bartosco. Ah, você tá viu? Vendo? Tá pegando, hein? É. Em breve vai rolar aí. Acredito que em dezembro vai ter o churrascão aí. Fiquem ligadinhos. Isso. Um abraço aí para o Guilherme Vermeu, também tá sempre na área. E pro Flávio lá do Vortex Cultural. Uia! O polêmico do podcast... Ele é o... É, eles estão fazendo polêmicas lá e tal. Vortex Cultural, que é um dos melhores podcasts aí sobre notícias, cara. Vale a pena, hein? Opa, chique pra caralho. Maravilha. Um abraço também para Léo, que achou genial. Um abraço pro Thales McLary. Uia! Chique, né? Você viu? Importado. Um abraço também para Peterson Velasco, também importado, do México. Pro Almighty, que saiu o episódio essa semana do Bermuda Cast novo, confira. Um abraço também pro Nelson. Uia, ele também que não gostou muito do episódio. Ele fez críticas e elogios, né? É, ele gostou meia boca, mas tudo bem. Pro Nando Varges. Tá sempre na área. E pro Breno Roberval, o ladrão de chocolate, que fazia muito tempo que não aparecia. Olha, rapaz. Você viu? Está Aliás, vivo muitas pessoas aí comentando aí no Tosco, né? Você viu? Estamos muito felizes aí com o feedback de vocês, tanto nos comentários como nos e-mails e também via Twitter, cara. Lógico. Galera divulgando mesmo o Tosco Chanchada aí, galera. Muito obrigado aí. E vamos acabar com essa putaria e vamos pros e-mails. Vamos. Seu Darão, e-mail. Calma aí, recebemos um e-mail diretamente do Japão. Rapaz, o negócio tá ficando absurdo, hein? Socorro, hein, cara? Socorro. É o mundo se tornando tosco, né, cara? Nossa, imagina o Tosco Chanchada. Na verdade, a sede do Tosco Chanchada deveria ser no Japão, né, cara? Podia ser. Porque lá é onde o... onde tem as maiores bizarrices do mundo. Lá é a matriz da tosqueira, né? Lá é o antro, né, cara, da desgraça, né? Nossa, pelo amor de Deus, cara. E quem mandou e-mail pra gente foi o Juliano, que não fala a idade e aonde mora certinho lá no... Nem o sexo. É, esse Juliano Teru, se eu não me engano, eu vi ele no Tosco Chat esses dias, cara. Olha, mais um. É. Nossa. Imagina a hora que não devia ser, né? Pra ele tá acordado. Ih, rapaz, tem isso, né? Verdade. Ele diz o seguinte: e aí, galera tosca, muito bom o cast de vocês. Acabei de fazer a maratona do Tosco. Coitado. Claro que comecei do fim para o começo. Muito bom. Estão de parabéns aí, galera. Nossa, imagina o cara começar a ouvir os últimos episódios. É os primeiros, na verdade, aqueles podres. É verdade. Aqueles que a gente tem vergonha de mostrar pros outros. Eu moro no Japão, nessa terrinha maldita. E aqui onde se encontra o suprassumo concentrado das coisas mais toscas e das personalidades mais toscas da face da Terra. É verdade. Com certeza. Mas isso é outra história. E mais pra frente ele vai mandar, alemão, ele diz aqui, alguns relatos e fotos mais bizarras lá da terrinha do Sol Nascente. Verdade, cara. E ele nos parabeniza, nos puxa o nosso saco e tudo mais, e faz uma massagenzinha. E diz que o Tosco Chanchada é a única forma de manter ele acordado no serviço. Olha aí, cara! Como a gente sabe que no Japão não tem muito o que pensar no serviço, né? Que bosta, é mais aquela, né, linha de produção, filha da puta. Ele deve trabalhar numa fábrica de vibradores, né? É, ele põe a cabeça do pinto no vibrador. A função dele é pôr a cabeça do pinto. É isso aí, Juliano. Fica o quê, irmão? Fica ligadinho. Para de usar droga, cara. Olha quem tá aí, velho. No auge dos seus 70 anos. Eduardo Kosovo. Posso ler? O que que ele diz, irmão? Ele que escreveu em latim. De tão velho, cara. Ele põe PH nos Fs, mas tudo bem. Pessoal tosco, preciso os... Olha só o que o cara escreve, velho. Preciso os congratular por me fazerem chorar de tanto rir ouvindo o podcast no meio do trabalho. Olha aí, cara. Vi que muitos não gostaram da proposta do cast, mas achei genial. Apesar de alguns momentos ficarem meio confusos. Não, não, ficou totalmente claro as coisas. Com um falando em cima do outro. Não, não venha me comprometer. Se tinha alguém falando um em cima do outro, eu era o último de cima. Nunca rezei tanto para que uma fila de banco durasse tanto como quando eu os ouvia. Que isso, cara? O cara ouviu na fila do banco? Bom, e ele fala que achou de rir. Imagina o cara rolando no chão. No banco. O cara sujando tudo a calça, se cagando tudo na fila do banco, cara. Que foda isso. O que esse viado tá fazendo? Não, mas nós entendemos que pela idade do Eduardo Costa, ele teria que estar usando uma fralda geriátrica. Claro, né? É. E como... E não sei porque que ele tava na fila, se ele podia ir direto lá dos velhos, né, cara? Mas continue, o que que ele diz aí, irmão? Bom, dessa vez tivemos partes bem pesadas. É que o Nonô comeu um retardado, né, cara? Mas foi muito hilário o momento da telecena. Cara, aquilo foi a coisa mais chata do mundo. Como que alguém gostou daquilo, cara? É, coisa do Zé, né, cara? Ainda não consegui anotar todos os números. Tem como repetir? Mas me perdi no 4. Vocês fizeram o Tiririca parecer um homem bem sério e culto. Isso realmente merece os parabéns. Abraços. É isso aí, cara. Eduardo Kozo, 70 anos. Ouvinte mais velho do Tosco Chanchada. Mais velho. Antes só do... perde pro seu Nonô. Seu Nonô. É parente distante do seu Nonô. Quem mandou e-mail também pra gente foi o Fernando Marques, lá de Portugal. Olha só. Que realmente falou que a gente pode ir pra lá. É verdade. É, na festa a lá, festa chique, da cerveja. Não. Bora lá então, né, irmão? Se tiver uma casa lá pra gente ficar. E quem mandou também o e-mail foi o André Nunes, que fala do Partido Tosco, né, o TCP. Um abraço também pro Derek, irmão, seu parente. Opa, ele que lá disse, socorro! O que eles dizem aí? É, socorro fica perto de mostarda, perna. Aham. Uhum. É verdade. Como é que é? Fica perto de uma... Bitar lá, nem cidade, chama Mostardas. Nossa, é, cara. O Derek falou, se for mentira, culpa é dele. Bom, ele diz, olá, colegas toscos. Nossa, você viu que eu até mudei a voz falando. Né? Sei que o tempo de vocês tá curto. Tá, vamos parar de gravar. Sei que o tempo de vocês está curto, ainda mais com a nova reforma no podcast. Porém, sugiro que falem um pouco sobre São Tomé das Letras. Ô, oh, rapaz. Puta, é uma história terrível isso. Seria, viu, cara? Uma boa, né? Mas tem algum dos toscos chanchadeiros que foi pra lá? Eu só conheço histórias de lá. Eu acho que sem sair de Marília, não. Acho que algum viajou pra lá, mas de outro jeito. Uma viagem intergaláctica, né, cara? Saiu do corpo e parou lá. Uma viagem astral. Bom, pra quem não sabe, São Tomé das Letras tem um assunto muito bizarro, que é sobre a ligação direta de uma gruta da cidade com Machu Picchu, cara. Que porra é essa? Machu Picchu deve ficar a milhares de quilômetros de lá. Sem dúvida que o espinafre rola solto por lá. Ah, com cerveja. É, espinafre que papai não fuma, né? Espinafre que não vem na latinha, né, cara? Sem contar que o artesanato da cidade é rico em gnomos. Meu Deus, cara. Que coisa, que cara. Que desgraça. Vamos analisar, né, Perna? Opa, vamos aí, cara. Imagina. Aliás, se vocês, né, ouvintes do Tosco, têm experiências, né? Ou se você mora em São Tomé das Letras, também, né? Então. Entre em contato com a gente. Isso. Podemos fazer um episódio aí sobre depoimentos a respeito, né? Da Gruta do Inferno, né? Seria, cara, uma boa, né, cara? Já pensou? É muito... Tava lendo uma matéria outro dia, disse que uma vez viram saindo equatorianos de da gruta. Imagina que maldição, cara. Uma gruta que nasce equatoriano. Aquele povo feio, cara. Que bosta! Que bosta, né? Como é que saiu um... Como é que saiu um japonês do esgoto aqui, mano? Que lixo, cara! Pô, então entre em contato com a gente, você que tem histórias aí, e se você mentir, nós saberemos. É, certeza. Bom, no mais, nada mais, né, alemão? Não, vamos pro episódio, que eu não participei, então eu recomendo que não ouçam. Mas antes disso, nós temos que passar o e-mail pra quem quer mandar o e-mail pra gente. Tudo bem, tudo bem. Como é que é, alemão, o e-mail? É o e-mail, @toscochanchada.com. E se quiser conversar com a gente também, tem o Twitter, né? Tem o Twitter, que eu não vou falar, que é um monte. Tem a lista aí. Mas tá aí embaixo do post. E tem também o Tosco Chat. Tosco Chat, lá no site do Tosco Chanchada tem um botão lá, Tosco Chat, você por lá consegue acessar e ver o underground do Tosco Chanchada. É verdade. A desgraça que é, que são os ouvintes do Tosco Chanchada. Sem contar os depoimentos, né, cara? Nossa, tudo, né? Cara. As histórias. As revelações de Amarildo, cara. Amarildo, que é o Júnior Batista. Ai, caralho. É isso aí, galera. Chega de converseiro. Muito obrigado por todo o feedback de vocês. E aproveitem o episódio e falem mal de todos os filmes aí nos posts, nos e-mails, nos twitters da vida, etc. E, tamo tomando. Tchau. O Irapuru, seresteiro cantador do meu sertão. Tosco Records, discos e fitas traz para o Brasil a nova coleção de CDs de Cid Moreira. Neste novo volume 1, Cid Moreira interpreta Piadas do Costinha. Aí, a bichinha disse: Nossa, Mona. Abortei. A outra respondeu: Que nada, burra. Você cagou em cima de um sapo. No volume 2, você encontra Cid Moreira narrando a lista telefônica de São Paulo. Letra S. Silva, José Carlos, 35468906. No volume 3, Cid Moreira, narrando jogos de tênis. Guga Meligeni. Novos CDs de Cid Moreira você só encontra aqui no Tosco Shop. Liga agora e adquira o seu. Ah, Mr. M. é fantástico. Uma das coisas mais difíceis que a gente pode fazer neste podcast é pegar uma obra e dizer que ela é uma bosta, cara. Muitos milhões. Nada. Cara, eu acabei de fazer uma obra antes de sair de casa e realmente foi uma bosta, cara. Acho que o pedreiro reformou lá em casa e fez uma obra que era um lixo. O filme, como obra de arte e tal, quando ele não cumpre o seu papel, aí ele se torna ruim. Acho que é isso que a gente vai ter que separar, porque assim, vai ter gosto pessoal, vai ter toda a base cultural que todos têm aqui, inclusive os nossos convidados, né, que são pessoas curtas, né? Sabe como é que é? E é as... que o perna é o longo, né? Puta que pariu. Quando o filme é comédia, por exemplo, e ninguém acha graça nenhuma do filme. Ah, eu dou risada de vergonha alheia, cara. Porque tipo assim, puta, ninguém tá rindo. Sabe, eu acho graça, cara, da desgraça. Eu vou te falar, mas eu acho que esse é o intuito das comédias atuais, viu, cara? Você ri de raiva de não ter achado graça nenhuma daquela merda. Então, porque eu acho que certas cenas expõem o cara tanto ao ridículo, cara, que você começa a rir da desgraça, cara. Os filmes novos do Nicolas Cage, né, cara? Nossa. Não, cara, isso aí é sadismo, cara. Filmes novos, não. Todos os filmes... Eu não suporto o Nicolas Cage, eu odeio o Nicolas Cage, velho. Eu não consigo conceber como uma pessoa pode gostar de Nicolas Cage, velho. O cara é muito ruim. O cara sempre faz a mesma cara de Zé Buceta em todo filme, velho. Ah, vamos chegar lá, vamos chegar. Esse é o Clive Owen, calma. Ainda deram um Oscar pra aquele cidadão, velho. Esse é o Murilo Benício. Ô, mas Despedido de Las Vegas é do caralho, pô. Aquele do roteiro que ele faz, um filme que é sobre o roteiro de um filme, é... Adaptação. Esse é bom, cara. Então, a adaptação não é bom. O Despedido de Las Vegas é do caralho também, pô, que ele faz o alcoólatra. Duas faces lá, meu? Não, a outra porra, face. As duas faces. A outra face. Mas se tem uma e tem outra. O único filme dele que eu gostei foi A Rocha, porque tinha o Sean Connery. Sean Connery. É Sean Connery, yes. Esse mesmo mano é perna. Vocês estão ligados que o Quercy é o Sean Connery brasileiro, né, cara? Os filmes de sucesso hoje, blockbusters e tal, eles usam fórmulas que pro grande público agrada, né? Então, por outro lado, cara, tem aqueles filmes baseados em joguinhos de videogame que são gastos milhões, cara, e não tem um... Um que preste. É, não tem um objetivo o filme. Ah, não tem um roteiro. Não tem um roteiro e tal, e são atores. Não, mas filme... 90% dos filmes baseados em videogame tem um nome, né? Que por trás dessa palhaçada toda, né? Moneyball. Exato. Aí é um caso à parte. Podia ter um quadro só sobre ele, né, cara? Então, assim, filme de sucesso não quer dizer que ele seja bom. Não, é claro. Não, claro que não. Se a gente, os blockbusters que usam, por exemplo, a ideia de fazer filme pra fã, que são os filmes pra quadrinhos, baseado em videogames, baseado em livros do público adolescente e tal. Assim, o sucesso não quer dizer que o filme seja bom. A bilheteria, você tá dizendo. Então, não, mas uma coisa interessante que você falou agora mais cedo aí é sobre esse negócio dos blockbusters de hoje em dia, dos estúdios de hoje em dia, o que eles fazem, né? Eles não estão fazendo filmes como antigamente, assim, pro público, assim, apreciar, né? Fazem aqueles filmes, assim, meio nas coxas, assim, com explosão e tal. Michael Bay, por exemplo, é um cara expert nisso, né? Agora o você... O pior é que ele acha que faz alguma coisa que preste. Ó, não tem um filme do Michael Bay que presta. É igual o Nicolas Cage. Não tem nenhum, cara. Não, verdade. Pois Michael Bay, mesmo, cara? Não tem. Não sei como que... O nego consegue defender Transformer, não. Cara. Defender o Transformer é igual defender aqueles clipes de robô do Aerosmith. Sabe aquela merda? Porque é isso. Porque o público em geral vai pro cinema pra ver, quer ver explosão, quer ver ação, quer ver essas coisas assim. E o público hoje em dia, acho que, sei lá, acho que a cultura de hoje em dia, não sei, por causa da velocidade da internet, essas coisas, sei lá o que é, não vou filosofar sobre isso. Eu fui ver o Inception, né, a origem no cinema, eu vi 5 pessoas se levantando no meio da sessão porque não entenderam a porra do filme. A mesma coisa também com Identidade Borne também. Pô, não gostei não sei o que, tem câmera treme demais e tal, não sei o que, não entendi nada, uma hora ele tá preso, outra hora não sei o que. É isso, o povo quer ver aquele público assim, quer ver o filme massa velho, né? É, aquele pessoal que quer pagar, assistir, rir, gritar e ir embora. E comer no meio desse negócio. E 5 minutos depois esqueceu o que é que tinha no filme. Mas existe o inverso também, né? Existem filmes de alguns diretores e de alguns atores que as pessoas obrigatoriamente têm que achar excelentes, entendeu? Isso é. Mesmo o filme sendo uma bosta. Por exemplo, tem muito filme do Tarantino, por exemplo, aquele Death Proof. Que eu acho não, uma bosta absurda. Não. Aí, ó. Tá vendo? Cara, não. Você acha o quê, Guizão? Você acha uma bosta? bosta? Não, uma bosta. Verdade mesmo. Mas ele foi feito pra ser uma bosta, pô. Ele foi feito pra ser tosco, velho. Qual filme? Então fez o que queria, porque é um lixo horroroso, velho. Não cumpriu o objetivo, então virou um filme bom. Então, ele... Não, é o filme mais fraco dele, mas o filme é legal, velho. Tá, horroroso. Então, mas os filmes antigos, quem ia pro cinema, ia assim, porque as histórias e tal, isso cativava as pessoas. Alguém esperou alguma coisa no Godzilla, além dos efeitos especiais? Não. Então assim, eu acho que... Eu não sei se ele é o Marco, mas eu digo assim... É o Marco, sou eu. Marco. Mas eu me lembro, assim, que do Godzilla pra cá, começou a galera ir muito ao cinema pra ver filme por causa dos efeitos especiais. Eu nunca fui no cinema pra ver um filme por causa de efeito especial, cara. Eu já fui. Qual? Fui ano passado, ver o Avatar. Matrix. É, pô. Avatar é isso. Matrix. Matrix 2 e 3. É. Assisti. Verdade. E eu fui assistir A Morte de Fred pra ver em 3D, que foi o primeiro que eu vi. Nossa. Gastou R$40 no cinema 3D. E ainda o tiozinho queria pegar meu óculos 3D de volta. Vocês acham que hoje filme linear caíram muito na mesmice? Isso não é pré-requisito pro filme ser bom ou ruim, porque a gente sempre esperou no Tarantino aquelas reviravoltas malucas no filme dele. E pouca gente percebeu isso, mas se você desconsiderar aquela cena inicial do filme lá, o... Que filme? Bastardos Inglórios. O filme, ele é linear. É, só que ele tem tantas outras coisas interessantes que a gente até esquece que ele não segue aquele padrão tarantinesco, digamos assim, de um filme que vai e volta, né? A gente se acostumou... É como Pulp Fiction e Kill Bill, né? É, ou Cães de Aluguel e Pulp tal. Pulp Fiction foi outro filme que também no... Na época eu me lembro que eu assisti no cinema também Pulp Fiction e o povo também ouvia gente saindo do cinema porque não tava entendendo a história. Sin City foi outro também, né? O povo não se ligou que aquilo ali eram três histórias separadas. Não entendi nada! Principalmente mulher, velho. Porque mulher não entende Sin City, é impressionante, velho. Ainda depois perguntou. Mas por que é preto e branco? Não, teve um que uma mulher saiu sem entender quando eu assisti Pelé Eterno no cinema. Que? Para. Assisti o filme do Pelé. Pelé Eterno do Pelé. No cinema. Tinha uma mulher também, pô, não entendi nada. Não era Maradona o melhor jogador do mundo? Isso, cara. É agora que o Bernardo colocou. Assim, ele fazia gol pra lá, depois gol pra cá, não tô entendendo nada. É agora que o Bernardo vai colocar a vinheta. Era melhor a gente ter ido assistir o filme do Pelé. Teria sido melhor ir ver o Pelé. Estou quieto. Cara, o Hendrix é um cara que pode, né, afirmar com todas as letras que foi ver o filme do Pelé, né, opa, cara? Mas tava lá. E ele tinha idade pra ver aquele outro filme do Pelé lá com o Stallone. Fuga para a Vitória. É. É verdade. Outro filme ruim, aquele é ruim. Mas o que o Torinho falou, que comentou, é verdade. Assim, o pessoal não quer pensar. Quando eu saí da sessão da Origem, eu tinha um casal na minha frente e quando subiu os créditos, a mulher virou pro cara e falou: me explica agora. Caralho, velho, pena do cara. Isso é a pior coisa que existe. As pessoas vão ao cinema cada vez menos pra pensar. Não que eu só vá ao cinema pra pensar, mas, por exemplo, aqui em Marília a gente tá com um problema, porque os filmes mais inteligentes não dão público. Ninguém vai ver filme inteligente aqui em Marília. O que acontece? Acaba que os filmes inteligentes não estão mais passando. Origem demorou quase um mês pra estrear aqui. Origem demorou quase um mês pra estrear aqui. Quando estreou dublado. E olha que é blockbuster. É, mas é um filme que o dono do cinema fala: eu vou colocar isso aqui, ó. As 5 primeiras pessoas que entraram não vão entender o filme, vão falar pra amigo que não entendeu, não vem mais ninguém. Como vocês acham hoje que o grande público define um filme bom? Explosões, mulheres. Não, cara. Eu acho que explosões não, cara. Eu acho que são atores famosos, cara. Também. Vampiro, né? Acho que nem são explosões e outras coisas assim. Que isso? Explosão. Eu acho que ator famoso hoje, eu acho que ator famoso hoje já tá em segundo plano, pra falar a verdade. Eu acho que é ação mesmo. O povo quer ver ação de cerebrada. Por exemplo, você vê o último Missão Impossível do Tom Cruise, não deu essa coisa toda. Esse filme também do Tom Cruise tá passando agora com Cameron Diaz, também não tô vendo ninguém falando desse filme. Sabe uma coisa que eu reparo? Antigamente, as pessoas tinham como plano na sua noite ir ao cinema. Então eles combinavam de se encontrar e ir ao cinema e era o... Programão. Era o programa da noite, isso. Hoje em dia não é mais assim, entendeu? Hoje em dia você vai a algum lugar, antes disso você vai ao cinema, depois você vai ao lugar. Ou então você fica em casa, você... chama seus amigos e baixa no Filmes com Legenda. Pode ser também. Eu tinha certeza que ele ia falar isso, cara. Brincadeira, né? Mas essa é a diferença do público atual, entendeu? Você não vai ao cinema porque eu quero ir ao cinema. Você vai ao cinema porque você tá procurando alguma outra coisa, tô no shopping, tem um cinema aqui, vamos lá, esperar não sei o quê, vamos no cinema. Tomar tempo, né? Quando eu era criança, eu ia pro cinema obrigado, cara. Eu tive que assistir Lua de Cristal. Não minta, não minta. Fale, cara, que você queria ver. Não, seu pai não, que não queria levar. Era obrigado. Obrigado por que você falou depois, ô palhaço. Depois, obrigado, professora. Tá vendo, nego? Fica aí com essas histórias de palmadinha, não pode, não pode. O que não pode é obrigar uma criança aí no assistir cinema. Assistir Lua de Cristal. Mas que eu achei demais, eu achei demais. O Sérgio Malandro entrou com uma mobilete, cara. Não pensa com um cavalo. Mobilete? Aquela CX. É. Mobilete. Tá vendo? Foi tão traumatizante que ele lembra de tudo, não, cara. Mobilete. Você não lembra que no quarto da Xuxa começaram a nascer umas trepadeiras e depois ela se lambuzou com uma fruta amarela lá no... Ela se pegou no corpo inteiro aquilo, cara. Que porra, cara. Tá louco. Cara, eu acho que eu nunca vi o filme da Xuxa. Ah, vai tomar no cu. Verdade. Caralho, você nunca assistiu Xuxa contra o Baixo Astral, mano? Eu não vi, cara. Eu não. Eu tenho certeza. Eu não vi, verdade. Nunca assisti o Super... Louco, velho. Nem aqueles especiais toscos da Globo, Trapalhões. Trapalhões e a rainha dos baixinhos? Não, os Trapalhões. A princesa Xuxa e os Trapalhões, pô. Não, os Trapalhões assistia desde aquela época do Mussum, dos Zacarias. Formava fila de dar volta no quarteirão, cara. Não, o último filme dos Trapalhões que eu vi foi, acho que foi um antes daquele, da aquele que tinha uma fonte da juventude lá, não tem um que tem a... Antes da escola atrapalhada, entendeu? Robin Hood. Os Trapalhões e o Mágico de Oroz. Eu acho que foi esse aí o último que eu vi. Não, para. Isso é muitos anos atrás. Teve da fonte da juventude, teve o Robin Hood. Não, mas antes da fonte da juventude. Foi a escola atrapalhada. Foi o último que teve Zacarias. Que foi o último que teve o Zacarias. Foi a escola atrapalhada. Nossa, não lembro, cara. Não só Timbancos? É, o primeiro ser Zacarias foi o Robin Hood. Uns 20 anos antes. Vocês não sabem porra nenhuma. Vocês estão todos chutando os filmes dos Trapalhões aí. E acho que é... Agora, alguém já assistiu o filme quando o Didi brigou com os outros três lá? Os outros três fizeram um filme chamado Atrapalhando a SWAT. Quando lançou aquele esporte. E o Didi fez o Trapalhão na Arca de Noé. Exatamente. Ah, o Toro conhece ela. Ah, Torinho. Eu vi no cinema os dois. Torinho era amigo do Mussum. Eu bebia muito com ele. Teria sido melhor eu ver o filme do Pelé. Chaves, você vai calar a boca ou não? E você é um filho da puta! Why so serious? Vamos pegar o caso dos filmes da saga Crepúsculo, por exemplo. Crepúsculo? É, praticamente todo mundo aqui da comunidade da podosfera, que eu já disse que é a pior palavra do planeta, né? Palavra de viado, mas enfim. Todo mundo da podosfera acha o filme ruim, tirando um ou outro perdido. Pode ser um consenso entre nós quatro que estamos aqui e vocês aí, e nós sete, pode ser um consenso que o filme é ruim. Mas não existe um filme que você pode afirmar que é ruim pra todo mundo. Ele pode ser ruim dentro de uma determinada comunidade. Por exemplo, a comunidade nerd inteira odiou, por exemplo, esse Wolverine Origins. Sempre vai ter aquela menininha que, porque... viu o Hugh Jackman lá sem camisa, já gostou do filme. Então, existe a possibilidade de classificar com certeza um filme como ser um filme ruim pra todo mundo? Não existe isso, cara. Cara, agora fazer uma pergunta pra você, ó, José. Se as menininhas gostam do Wolverine, por que que elas não gostaram do Austrália? É. Que é com o Hugh que Jackman é o também. Filme. Não, mas ele é o contrário. Porque o Wolverine, ao contrário do Austrália, não tem 5 horas de duração. É. E o cara não aparece sem camisa direto, né? Se é que aparece. Enfim, tem outros draminhas e tal. No filme do Wolverine, é Wolverine na sua cara 4 horas. Nossa. É, e também tem o caso do seguinte, tem o caso que tem um público também, né? Por exemplo, os nerds em geral, o povo que gosta de quadrinhos também, odiou o Wolverine, né? Mas você pega assim, o público em geral gostou do filme. O filme fez sucesso, tanto que vai ter a parte 2 e tal. A mesma coisa o Watchmen, né, velho? Quem leu o Watchmen, pô, se revoltou com as mudanças do filme e tal, não sei o quê. Mas eu conheço gente que também não gostou, do público geral que não gostou, e teve gente que gostou também, achou o filme legal. Olha, o Watchmen, eu não li. Quando saiu, né? Foi o ano passado, né, o Watchmen, né? Passado. Foi um dos melhores filmes do ano passado pra mim, cara. Eu achei o Watchmen animal, cara. Eu li o quadrinho e eu gostei. Assim, não achei fodástico, mas eu gostei. A abertura perfeita. O final que mudaram, eu achei até compreensível a mudança. Eu concordo. Eu também achei o final mais interessante. Botar uma buceta gigante na cidade. Ah, eu posso dizer que eu achei o final ótimo. Ué, e a trilha? Faz tempo que não aparecia, mas perna, buzina do Chacrinha. Já, por exemplo, esse filme agora, todo mundo aqui assistiu o Kick-Ass? Aham. Uhum. E alguém aqui leu a revista do Kick-Ass? Eu não. Não. Sim. Então eu vou falar spoiler mesmo assim. No Kick-Ass, na revista, quando ele fala pra menina que é gay, né? No filme, ele fala pra menina que é gay, a menina chega, ah, não, tudo bem, mesmo assim eu ainda te amo e tal, não sei o quê. Na revista, quando ele fala pra menina que é gay, a menina dá um soco na cara dele, vai, seu filho da puta, nunca chega mais perto de mim e tal. Acho que o diretor quis chegar assim, não, se eu botar isso no filme, o público geral não vai gostar, quer que o cara se dê bem, tá entendendo? Fez um filme filme pro público. Quando eu vi isso, eu fiquei revoltado. Pra mim, acabou o filme ali, velho. Apesar que o filme era divertido e tal, não sei o quê. Mas eu já tinha lido a revista antes, aí eu vou falar como fanboy mesmo. Aí eu cheguei, pô, que merda, por que ele fez isso, velho? Eu achei nada a ver isso aí. Ia ser muito mais divertido se a mulher desse um tapa na cara dele e tal, não sei o quê. Porque acho que eu sou daquela coisa assim, clichês existem para serem quebrados, né, velho? É, quando um filme não tem aquele final que você não espera, porra, eu acho de fuder, velho. Como, por exemplo, um filme dos irmãos Farrelly, aquele Kingpin, né, Os Loucos Rei do Boliche, no final o cara perde o torneio, todo mundo achando que ele ia ganhar e tal, não sei o quê. Aí todo mundo que tava comigo falando assim, porra, velho, na moral, o cara perdeu e tal. Cara, mas é isso que é de fuder do filme, é um final que você não espera. Pra mim, filme que um final que você não espera, pra mim já tá valendo. Então quer dizer, Torinho, que você acha que clichê é um problema, é uma coisa que torna filme ruim? Porque, hoje em dia é, porque já caiu no lugar comum, né? Não, porque, por exemplo, eu acho Avatar... Porque já caiu no clichê, né? Eu acho Avatar um filme do caralho, só que ele é o inteiro cheio de clichê. Em contrapartida, tem outras coisas ali no filme que eu adoro, cara. A forma como o James Cameron contou a história, os efeitos especiais e tudo mais, eu acho isso aí do caralho, embora o filme seja cheio de clichê. Então ele é um filme cheio de clichê, mas não é ruim. Mas quando um filme é baseado, assim, por exemplo, Avatar, por exemplo, que é um filme que o que mais se falou foi a revolução que foi feito, assim, os efeitos especiais. Como uma obra completa, um filme completo, onde tem várias coisas, assim, vários, fotografia. Vamos pegar, assim, as premiações da academia, como parâmetro. Não, você falou aí fotografia. Eu achei um absurdo o Daniel Oscar de fotografia pra Avatar. Fotografia de quê? De um efeito especial? Isso é fotografia? É. Então, assim, o que leva as pessoas ao cinema é uma coisa só, dentre todas as coisas que são analisadas no filme, isso aí não empobrece as outras coisas, por exemplo, acaba ofuscando a obra completa? É, você, quando você pedia opinião de alguém que assistiu Avatar, o que é que o pessoal falava? Ai, que era bonito, não, o pessoal falava, é foda, você vai ver a tela sair as imagens saírem da tela, você vai ver aquilo, você vai ver explosões, você vai ver aquele mundo fantástico, não sei o quê. O que se falava em Avatar era a beleza que o filme passava pelas imagens, cara. Isso foi inegável. O próprio Stallone já declarou um dia desse, porra, o Avatar é difícil de superar porque aquelas imagens são belíssimas e tal. Então, pra mim, que eu fui ver Avatar porque eu sabia como Avatar ia terminar, nunca tinha visto, mas você sabe como Avatar começa e você sabe como Avatar termina. Mas você só fique embasbacado por causa das imagens. Avatar é isso. Então, mas, por exemplo, o James Cameron, ele nunca disse que o filme dele era um enredo excelente, uma história magnífica. Tudo que ele disse desde o início era que os efeitos dele eram revolucionários, entendeu? Eu não achei revolucionário, mas eu achei diferente de tudo o que a gente costuma ver em 3D atualmente, por exemplo. Mas a ideia do cara era essa, entendeu? E tanto isso que eu entendo o Avatar, por exemplo, como um estudo, cara. Não é à toa que agora ele vende essa tecnologia dele de formato de filmagem pra todos os outros filmes. A mina de ouro, né? Exato, entendeu? Então o que aconteceu? O cara fez um filme onde ele era belíssimo de imagens, onde o 3D é o 3D que você vê em propaganda, sabe, de cinema 3D, que a coisa vem na sua frente e tal. Não é aquela porcaria que você vê normalmente em 3D, assim. Mas eu não achei nada espetacular, porque desde o início que eu vi, ouvi falar em cinema 3D, eu imaginava que eles seriam como Avatar. Então ele não me surpreendeu, foram os outros, por exemplo, que são abaixo do que a gente espera, entendeu? Mas não é à toa, cara, que ele transformou isso num negócio pra ele. É, eu vou comparar aqui o Avatar com outro filme do James Cameron, o Titanic, né, velho? É, o Titanic, antes de estrear, todo mundo achava como é que eu vou fazer um filme de um avião caindo... Um navio. Tava quietinho aqui, me sentindo mal com o meu super-homem, o cara vai dar uma dela. Torinho, esse era o Top Gun, Torinho. Torinho, esse era o Top Gun. Não, foi mal. Do navio, né, lá batendo no iceberg e tal, não sei o quê. Mas ele conseguiu fazer uma história naquele filme ali, né? Já o Avatar foi ofuscado pelos efeitos especiais, porque você para pra olhar, analisar a história é muito rasa. Uma história que você já viu em milhões de filmes semelhantes. Exemplo aí que você falou é Pocahontas, né? Pois é. Dança com Lobos, O Último Samurai. É verdade. Já então... o Titanic é um filme até interessante, tirando a música da Celine Dion. O Titanic é um filme interessante, eu gostei do Titanic. Eu até reconheço o certo valor que o Titanic tem. Não vou dizer que o filme é foda porque eu não achei. Agora, o problema é que Titanic virou um hype tão grande que você ouvia música em todo canto. Sua esposa, sua namorada, sua prima queria assistir o filme com você 20 vezes. E se criou um abuso do Titanic, mesmo não merecendo esse abuso tão grande, né? Isso é verdade. Minha prima, ela assistiu não sei quantas vezes no cinema na época, ela morava comigo na época, minha prima. O quarto dela era estampado de pôster do Leonardo DiCaprio, velho. Eu tomei raiva do Leonardo DiCaprio por causa de minha prima. Eu só fui conseguir ver assistir filme do Leonardo DiCaprio depois que eu vi Os Infiltrados. E depois, antes disso, consegui ver filme nenhum dele por causa do Titanic. É o que a gente entra no esquema das fórmulas, entendeu? Porque o que que é? É o casal que se ama e quer ficar junto e tal, só que aí entra, digamos, o plot twist, né? Reviravolta, em que o cara se foge, entendeu? E tipo assim, não é que ele é um filme inovador ou qualquer coisa, porque toda a ambientação dele fez você gostar da situação. Você coloca o desespero dos imigrantes, entendeu? Tipo, Terra Nostra, entendeu? O desespero dos imigrantes, entendeu? Fugindo pros Estados Unidos e tal. A cagada, porque até então você entendia o Titanic como, meu, um acidente de navio grande e tal, grandes proporções, mas você nunca enxergou isso. Eu acho que essa é a grande diferença, assim, de um diretor como James Cameron, que apesar dos efeitos especiais, ele consegue fazer uma história assim que você goste. Azuado. Um diretor como diretor merda como Michael Bay, né? Que tenta botar uma história de amor no meio, assim, ele fez esse Transformer, fez esse Armageddon, Pearl e outro filme dele aí. Pearl Harbor é o pior de todos. Pois é. Um filme que um mecânico derruba um avião 1-0 com a 12, com a espingarda, não merece meu respeito. Hey, come back around. We're gonna need more than a shotgun. You got any other weapons and ammo we can lay out some cover fire? Yeah, inside that ammo locker. Filme, aliás, assim, uma série. Eu não sei se virou uma série de filmes, né? Mas do Jason Statham, Adrenalina. Adrenalina virou uma série de filmes ou não? Ou só tem um filme? Tem um segundo. Só tem dois. Tem dois. Cara, eu fiz questão de parar no primeiro. Assisti até o fim. Ô, louco! E não vi mais porque. É um filme que eu não indico, porque, assim, nos anos 80, até Mercenários tá aí pra provar, que a gente via muitos exageros e tudo mais. Só que, assim, era um exagero, como é que eu vou dizer assim? Mais moleque, mais roots, assim, sabe? Tipo, roubar um helicóptero com uma flecha, né? Entendeu? A cena de sexo, por exemplo, do Adrenalina, que ele tem que dar uma catracada na mina lá no meio da rua, lá. Cara, eu acho aquilo tão desnecessário, cara. Assim, que ultrapassou o limite do exagero, saca? Eu sinto a mesma coisa naquele filme. No 2 tem a mesma coisa, mas no 2 é numa pista de Fórmula 1, não. Corrida de cavalo, isso. De corrida de cavalo. É a mesma coisa que eu penso daquele filme Mandando Bala, lá, com o Clive Owen, que ele come a Mônica Bellucci dando tiro nos outros. Nossa, aquela cena é muito mal feita, cara. Aquilo é horrível, cara. Sabe, assim, é meu sonho de consumo, velho. É do ser. Ele tá louco pra dar pro Clive Owen enquanto o cara mata. Tomar banho. Tem um filme do Charlie Sheen nos anos 90 que é mais ou menos isso. Um filme do Charlie Sheen que ele tá fugindo da polícia no carro. Enquanto ele tá fugindo, a polícia lá, aquelas perseguições que tem de americano, né? De helicóptero e tal, não sei o quê, no meio da autoestrada. Ele começa a comer a mina no meio da perseguição. É um filme do Charlie Sheen lá dos anos 90, se não me engano. Esqueci o nome do filme agora. Imagina, o cara tá tomando bala da polícia e consegue ter uma ereção assim, cara. Se concentrar, cara. Tá muito afim. Tá foda, né, mano? Tá numa pendura foda, né, cara? Pá, vou aproveitar agora, vai que eu morro. Pode ser a última. Alguns exageros de alguns filmes, eles têm um propósito. Por exemplo, quando a gente assiste Kill Bill, vê lá a noiva lutando com aquele monte de cara e sangue pra todo lado. Os 88 loucos. Entendeu? Né? Aquilo tem um propósito, saca? Você vê que tem um propósito. Mas, por exemplo... Tem uma referência, inclusive, né? Isso. Os 88 loucos tem uma referência dos filmes antigos, de samurai e tal. Filmes de Shaolin. Mas aí você assiste, por exemplo, Ninja Assassino. Nossa. Cara, é uma quantidade de sangue absurda sem propósito, sabe? Não, ele não mostra nada. Aliás, não mostra mesmo, porque as lutas do filme são todas no escuro, as cenas são todas escuras, sabe? Legal. Então, assim... Mas não é ninja, caralho. Mas eu não sou, ninja. Eu que tô assistindo, porra. É que tá. Ele lá é, mas eu que tô assistindo, não. Entendeu? Assim... É como aquele filme também, o Old Boy, né, que tem aquela cena no corredor, né, que ele sai metendo porrada em todo mundo com um martelinho, né, velho? Mas aquela cena ali é muito foda, pô. Mas tem um propósito, né? Mas o Old Boy é bom, cara. Então, é bom pra Old caralho. Boy do caralho. Então, mas assim, são filmes que tem um exagero com propósito. No caso do Old Boy, é uma cena que choca, né? Pronto, uma cena exagerada, desnecessária. O Patriota, onde ele mata 20 mil ingleses sozinho, o Mel Gibson. pra soltar o filho dele. Até machadinho na testa rola, cara. Voltando aqui aos mercenários, eu assisti com os amigos meus, né? O amigo meu chegou e falou assim: rapaz, o filme é porrada, não sei o que, tiro pra todo lado. E ele falou assim: realmente você tem que esquecer o cérebro, porque cinco caboclos invadem uma porra de uma ilha lá, de um país, e detonam o exército inteiro. Cinco caboclos, o Stallone e a galera dele. Consegue matar todo mundo lá naquela porra ali. É aquela coisa assim que não, você tem que esquecer mesmo do cérebro. Não, mas uma cena que não foi pro ar mostra o Stallone falando assim: pô, só nós cinco? Esse exército inteiro? Ô galera, cada um amarrando uma mão pra trás. Pra conseguir. Ah, olha isso, cara. Olha isso. Mas isso é porque ele tá, né? Porque o Rambo fazia sozinho. No Rambo 4, na última cena, o cara com a .50, entre inimigos e amigos, ele só derruba o inimigo sem dar uma interrupção. Ah, mano. Aquela cena é o marco nessa cena. A cena do Jeep, velho. Final, né? É, exato. Nossa. Inimigo, é como amigos passando. Top Gang. Top Gang 2, né? Top Gang 2, que ele chega, acabou as balas, ele pega umas balas na mão, joga, né? E mata. Tem um filme horroroso que tentam justificar isso como influências dos deuses e tal, que é a porra do filme Troia, que é um dos piores filmes que eu já vi. Principalmente pela infidelidade de que é aquela desgraça. Concordo, gênero no degrau. É, infidelidade, tentar masculinizar uma imagem do homem grego, que era um homem totalmente bissexual, tenta botar o priminho dele como sendo só o primo, quando na verdade o Aquiles era parceiro sexual daquele moleque lá e tal. A guerra que durou 10 anos dura 2 semanas. Flechas que atingem 800 metros, 1 quilômetro. E o puto do Aquiles que tá descendo na praia, tomada por troianos, sai feito um samurai aniquilando troianos, a curta e a direita aí, e toma a espada pra lá, toma a espada pra cá. Ai não, o cara é foda e tal, não sei o quê. Com direito a Boeing 747, né, cara? Por aí. E o Titanic também. Ô, Rodrigo, mas aí você disse que ele é ruim por causa do contexto histórico, de fato, assim? Também, assim, cara, porque além de ser, às vezes, algumas coisas bem mal feitas, né? Mas é a infidelidade que dão, também pelo contexto histórico, porque isso é o que a gente mais vê, cara. No caso do Gladiador, que é também muito infiel, muitas coisas nas cenas de batalha, enfim, as pessoas que não mas tem... Bastardos, você gostou de Bastardos Inglórios? Sim, gostei, mas Bastardos Inglórios... Matar Hitler, tudo bem, né? Não, mas ali é escrotização forçada. Eu entendi o sinistro, porque assim, o Bastardos Inglórios foi feito pra ser uma brincadeira com o fato histórico. Agora, se você pega esses filmes como O Gladiador, Alexandre, Troia, esses filmes eles... Nossa, Alexandre é o pior de todos. É ruim, né, cara? Esses filmes tentam ser fiéis à realidade, digamos assim, só que o filme tá cheio de imprecisões históricas, mas muitas delas acabam sendo necessárias, cara. Mas aí que tá, se fosse fiel, será que o pessoal ia no cinema? Porque exato. Ia se tornar um documentário, praticamente. É, algumas são necessárias. Não acho que isso seria se tornar um documentário, cara. Beleza que você pode transformar um negócio num blockbuster, já que você tá fazendo, você vai, sei lá, adicionar uma ação e coisas do tipo, mas você cria uma imagem que não é verdade. Funciona. Sim, agora mulher pelada sempre funciona em qualquer sentido, né, cara? Eu tava vendo uma notícia essa semana de que vão fazer o filme do Hobbit, né? Do Senhor dos Anéis, né? Estão querendo transformar o Bilbo no filme do Hobbit, né? Que ele no começo ele não é uma pessoa corajosa, né? Mas que durante o filme ele vai se tornar um brabo, né? E vai conquistar sua bravura e tal. Quem lê o livro Hobbit sabe que Bilbo passa o filme, o livro todo é invisível, então só se fudendo, sendo nocauteado. Querendo ir embora e tal, não sei o quê. O público leigo precisa, né? De ver o herói do filme sendo brabo e lutando contra o inimigo, né? Tipo, pronto, a gente falou de Watchmen, né? O Coruja batendo no Ozymandias no final do filme, né? Aí imagina aí o povo no cinema vendo o povo grilado com a batalha final, que o protagonista fica invisível e se escondendo o tempo todo, tá entendendo? É a questão do que o povo quer ver no cinema, o público em geral, né? O público leigo, e o que o fanboy quer ver, né? Já teve filmes que vocês não gostaram porque vocês simplesmente não entenderam o filme? Vou falar desse agora. Pra mim, é um dos três piores filmes que eu vi na vida. Os Sonhos, do Akira Kurosawa. Ah, cara, esse é muito bom, cara. Não dá, cara. Pelo amor de Deus, cara. Não. Então, peraí. Por que, que ele é ruim, Zé? Por que ele é ruim? Parece um letreiro escrito a dança de acasalamento da raposa. Aí você vai querer ver a raposa comendo a outra raposa. Lá são cinco caras com um tambor e um pijama. A dança de acasalamento da raposa. Entra cinco caras no meio do mato de pijama e tambor na mão. Que ah, cara, esse filme não faz sentido nenhum, cara. Rodrigo, pra isso existe zoofilia, cara. Teve um filme que todo mundo gostou, que eu conheço, que todo mundo gostou. Eu não consegui gostar do filme. Eu quero até ver de novo pra ver com outra mente. É aquele Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Eu não gostei desse filme. Eu gostei. Do Jim Carrey. É um dos poucos filmes de romance que eu gostei. Tem um filme que eu assisti, que eu também não entendi porcaria nenhuma, cara. E é considerado um filme de arte, um cult e tal. Chama Uau. Valéria e o Final de Semana dos Deslumbramentos. É um filme da antiga Tchecoslováquia, cara. É verdade. Natasha Grey, né? Você foi longe agora, hein? Meu, o cara deve ter... O diretor deve ter tomado todo tipo de droga, cara. Porque você acha que vai fazer um sentido... Ele tomou todo tipo de droga e não aproveitou nem um pouco da viagem, né? Ele dormiu, né? É verdade. Deu uma bad trip no cara, meu. O cara fez o filme. É um filme que mistura a lance de vampirismo também, assim, entendeu? E, cara, no final aparece, tipo, a banda do Chico Buarque tocando, assim, os vampiros. Que isso, cara. Mas é um filme doido, cara. Se você gosta só de imagem psicodélica, sei lá, você se drogue e assista. De repente, você entende alguma coisa. Ah, então... Não, mas quem gostou dos sonhos da Kurosawa provavelmente vai gostar desse filme. Esse filme que não faz sentido nenhum. Com certeza. Teria sido melhor ir ver o filme do Pelé. Chaves, você vai calar a boca ou não? E você é um filho da puta! Why so serious? O fabuloso mundo lá, imaginário mundo do Dr. Parnassus lá. Nossa, que filme zoado. Eu não assisti o filme, não sei se é por isso que o filme fica meio incompreensível, mas o ator morreu no começo, né? Que é o Heath Ledger, né? Não, mas não, mas é nem isso. As filmagens já foram feitas. Não, mas ele morreu não, e outras cenas foram substituídas, né? Pelo Johnny Depp, se não me engano, Jude Law, Colin Farrell. Mas isso, e o Colin Farrell. Jude Law e... Sim, não, mas... Não é isso, não, não é isso. Mas isso não impede de... Foi isso que aconteceu, mas não é isso que dificultou a compreensão. Ele é muito sem pé nem cabeça, sabe? Ele quer mostrar tanto o mundo, toda a imaginação do cara e tal, É como a maioria dos filmes do Terry Gilliam, né, velho? Que Terry Gilliam, que é o diretor... É isso que eu ia falar. Era aquele cara que fazia as animações do Monty Python, né? É isso que eu ia falar, cara. Elas são tão sem pé nem cabeça quanto as animações do Monty Python, mas no Monty Python as animações eram zoadas, mas era engraçado, né, cara? As animações do Monty Python eram uma coisa, né, cara? Era uma abertura, um corte de cena. Era só pra quebrar o que tava acontecendo. Agora, um filme todo assim... É foda. Ah, cara, é foda. Eu fiquei esperando muito do cara. E o filme, ele não tem o menor propósito. Sabe? Ah, mas ó, assim, um filme que eu assisti, que é considerado por muitos o melhor... Eu entendi, cara, mas eu não considero nem fudendo o melhor filme da história, que é Cidadão Kane. Que eu assisti, cara, esperando o melhor filme do mundo e não vi o melhor filme do mundo. Mas, Rodrigo, peraí, vou defender rapidinho. A questão do Cidadão Kane é que, assim, cai mais técnicos. Isso, não. Isso eu sei. Ele inventou o cinema moderno, é por isso que ele é considerado. O cinema como a gente conhece hoje existe por causa do Cidadão Kane. Existe isso. Agora o que eu tô falando é que é difícil você agora, perceber... Agora, a história é até simples. Não, mas eu tô falando, é difícil você valorizar isso hoje. Na época, deve ter sido, entendeu? Aquele... Pronto. É porque a história do Cidadão Kane na época realmente foi revolucionária. É uma história interessante, uma coisa que ninguém esperava e tal, não sei o quê. E o modo mas como hoje foi dia, filmado também, né? O modo como foi filmado. Isso. Exato. Isso. Mas hoje não é novidade, entendeu? Assim, pois é, o filme não envelheceu. O filme não envelhece, mas se você já assistiu os filmes que tem hoje, entre outras obras-primas, você não vai ficar, nossa, Cidadão Kane, o melhor filme do mundo. Eu reconheço os valores, principalmente da parte técnica, mas o melhor filme do mundo pra mim não dá. E aqueles que se tornam monótonos, por exemplo, eu não lembro muito bem do filme, mas eu me lembro da sensação, por exemplo, quando eu assisti Solaris, assim, não o antigo remake, que eu acho que é com o George Clooney, se não me engano. É uma bosta esse sabe? Filme. Acabou o filme, falei... Assim, o filme inteiro eu achei cansativo pra caralho, assim. Eu dormi umas 3 vezes. Mas aí acabou e eu falei, tá, mas... Cadê o filme? Eu tive a impressão, a hora que acabou, que aí aparece até o nome do filme de novo, Solaris, na tela. Você foi zoado. Né? Não, eu tive a impressão de que eu não assisti filme nenhum. Eu tive essa impressão com aquele filme de guerra do Terence Malick, que é Além da Linha Vermelha. Não, gente, mas... Fala aí, Bruninho. Eu não gostei daquele filme. Eu tenho que concordar com o Torinho. O filme tem 4 horas de duração e não vai a lugar nenhum. Ah, é? Mas, por exemplo, então 2000 Odisseia no Espaço, então também é ruim, então? Não. O que você não gostou do Além da Linha Vermelha? Cara, como você falou, não me lembro mais porra nenhuma do filme, velho. Eu só me lembro que apareceu... Era uma cambada de ator famoso, por exemplo. George Clooney aparece 2 minutos do filme. Você gostou de outra volta, daqueles dois filmes? Isso. E o filme é o tempo todo, eles andando na selva filme sem acontecer porra nenhuma. E tiro aqui, tiro ali. O filme foi vendido como sendo um filme que tinha um elenco magnífico. 300 mil atores conhecidos. E você vê um a cada dois segundos. Torinho, você gostou do Cartas de Iwo Jima e o Conquista da Glória? Conquista da Honra não é bom. A Cartas de Iwo Jima é bom. Então, é mesmo coisa, cara, do... Não é? Do Parado, cara, eu pra falar a verdade, o Cartas de Iwo Jima eu achei fraquíssimo. E o Conquista da Honra eu achei, assim, razoável, cara. No caso do Além da Linha Vermelha, eu acho que é um filme que mostra a guerra de uma forma diferente que os outros filmes já mostraram. Que é uma parada mais poética e tal. Ele tem... O filme tem uma leitura poética da bagaça. A gente tá acostumado... Pra quem já viu... Ah, cara, pra quem já viu Apocalipse Sinal, não dá pra ver uma coisa tão poética. Mas o Apocalipse Sinal, ele não é poético. Ele não, eu sei, exatamente. Foda. É horror. É o horror do Apocalipse. Mas assim, o Além da Linha Vermelha, ele é um filme que consegue mostrar, assim, todos aqueles acontecimentos, um lance que nenhum outro filme de guerra fez. Isso é verdade. Porque assim, a questão do Além da Linha Vermelha é que ele foi um filme que vai naquela coisa de você estar esperando alguma coisa quando você entra no cinema e se decepcionar, né? Você pega um filme de guerra de 3 horas e meia e você não vê, sei lá, e você acaba indo lá e vê o cara filosofando, o cara poetizando sobre a guerra, você fica meio frustrado, né? Vai ver que então o problema do Torinho foi a frustração, né? Ver um filme de guerra que não tem guerra, né? É, pois é. Pronto, você falou exatamente o que eu queria dizer. Ah, muito obrigado. É verdade. Apocalipse Now, por exemplo, é um filme que eu acho legal e tal, não sei o que, eu gosto. Agora, realmente, Apocalipse Now tem cenas, tem partes no filme de Apocalipse Now que são extremamente maçantes, ao meu ver. É igual ver um porque filme... eu parto daquela noção do seguinte, acho que filme de guerra, tudo bem, pode ser até uma visão errada de minha parte, eu faço meia culpa aqui, mas quando eu vou ver filme de guerra, eu espero ver o quê? Os combates e tal, essas coisas assim. Tem partes no Apocalipse Now, não, só, o filme é bom e tal, não sei o que, mas tem partes no Apocalipse Now que realmente são maçantes. O Além da Linha Vermelha, eu achei maçante do começo ao fim. É tipo você assistir um filme... Não, é tipo você assistir um filme procurando a Mônica Bellucci e achar o Guizão, né, cara? Porra, né, cara? Pô, eu vou dizer aqui, o filme de guerra que eu mais gostei, que eu assisti assim, acho que depois de... Eu acho Nascido para Matar um filme do caralho. Depois do Nascido para Matar, eu gostei pra caralho daquele mais recente, o Falcão Negro em Perigo. Eu gostei pra caralho daquele filme. Eu não gosto do Falcão Negro em Perigo. Por que que eu não gosto do Falcão Negro em Perigo? Porque é bala durante 4 horas e você não vê mais porra de sentido nenhum. Porque ali, o que é que eles fazem? Pega o soldado americano, glorifica como sendo um bom ajudante dos somalis e bota lá pra matar 40 mil somalios doidos com AK-47, enquanto os americanos descem, são foda, levam bala, mas continua, e é bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, e é bala e não cansa. Não, senhor. Peraí, Rodrigo, então eu acho, então eu acho que nesse caso é por isso que o Torinho gostou do Falcão Negro e não gostou do Além da Linha Vermelha, porque são antídotos um do outro. Um filme só tem bala, o outro não tem nenhuma, né? Não, mas na verdade, o Falcão Negro em Perigo mostra que os americanos se fuderam por causa da arrogância deles. Sim. Entendeu? Sim, mas... Tinha assim, ó, tem um filme também, cara, que eu gosto muito do filme, mas eu nunca consegui assistir até o final, cara, que é A Lista de Schindler. Ah, cara, muito bom. Schindler. Então, mas é um filme que eu gosto muito, cara, e eu nunca consegui ver até o final, porque é cansativo, absurdo, cara. Eu nunca consegui ver até o final e Instinto Selvagem, velho. Eu sempre gozava antes, né? Acabava seco, né? Brasil, Rio de Janeiro, terra das Olimpíadas de 2016. A Tosco Chanchada Translations traz para o Brasil curso intensivo de inglês para ladrões Zé Pequeno. Zé Pequeno, caralho. Agora é Joseph Little, Itson. Itson é tá ligado. Hey! Aí, rapá, você que é um ladrãozinho de merda, desatualizado. A parada aqui é globalização. Se você não der um update, você vai passar fome nessa Olimpíada, rapá. Com meu novo curso, você vai aprender a roubar os gringos na língua deles. Itson, Itson é tá ligado. É um método prático, fast e eficiente. Vamos ver aí um ladrão que vai roubar os gringos que não comprou o nosso curso. Solta aí. Aí, maluco, passa a grana. Sorry, boy. I don't speak Portuguese. Bye-bye. Bye-bye. Sorry, man. Aí, tá vendo, brother? Venda perdida, cliente insatisfeito. Esse aí vai ter problema quando chegar na quebrada, rapá. Agora solta aí, o cara que comprou o curso de Joseph Liro e tá atualizado. Ei, Yankee, send me your money, motherfucker, now. Olha aí o puta bullet in your fucking head, man. It's on. Oh, ok, ok, ok, take everything, everything, all money, all money. Aí, rapá, é assim que se faz. Ladrão que estuda se dá bem na vida, rapá. E se você não tiver inteirado das paradas, você fica pra trás, só vai virar ladrão de chicken, tá ligado? Tá ligado? Você sabe que é itzão. Curso de inglês intensivo para ladrões, Zé Pequeno. Zé Pequeno, caralho. É Joseph Little, rapá. Desculpa. Palavra errada, rapá. Desculpa é sorry. E não pode furunfar com a guia. Cursos intensivos para ladrões, Joseph Liro. Adquira já o seu. Jogos Mortais é um filme que achei sensacional, o primeiro filme. O primeiro. Mas a sequência, já nenhum pra mim já não prestou, tem mais nem nada a ver, cara. Outro roteirista, mudou tudo, cara. Sabe, acontece não, isso também, eu né? Só assisti, assisti o primeiro e o segundo. No primeiro dirigiram, fizeram um trabalho legal. Aí no segundo pegaram o Big Brother e fizeram, só faltou o Bial lá, que é naquela casa com 3 mil pessoas morrendo com agulhas e tal. Aí no terceiro, tiram o cara que faz efeitos sonoros, bota como diretor. Do quarto, tira o pessoal que faz efeitos especiais, bota como diretor, virou uma putaria do caralho. Aí no quinto ele luta contra o pupilo dele. Ah não, esse é o Rock, esse. Cara, é uma merda. Aí no sexto ele volta, né, e tenta vencer o campeão atual. É verdade. Ai, que bosta. Eu sou um fã incondicional de Jogos Mortais. Eu não gostei muito do sexto filme. Porra, assisti até o seis. Tomando. Oh, e vou assistir o sétimo, cara. Aí, mas me diga só uma coisa, o Guizão, me diga só uma coisa. Eu assisti até o segundo. Mas eu sei mais ou menos. Eu sei que ele tava morrendo, ele deve ter morrido e tal. Aí me falaram que ele morreu aí no meio desses filmes aí. Como é que vai fazer ainda? E mesmo assim o cara ainda tá. Ele morre no terceiro. Só que o que acontece? Os Jogos Mortais, os seis Jogos Mortais, até então, né? Eles acontecem como se fossem quase todos ao mesmo tempo. Então é como se ele morreu no quarto, no terceiro filme, no quarto ele já tá morto lá no necrotério, mas naquele quarto ele já tem vários jogos que já estão acontecendo nesse momento. Então ele não é assim, por exemplo, ele não tá fazendo com uma pessoa, ele tá fazendo com 500 pessoas, entendeu? Acontece que o filme mostra X pessoas. Então, o que acontece? O filme fica nessa, os seis filmes, ele fica nesse vai e volta, sabe? Nesse tá lá no cara sofrendo, aí mostra um acontecimento da vida do Jigsaw, e vai pro outro lado e vai andando. Então o que acontece? O filme ele não tem um momento preciso, ele pode estar tanto mostrando algo que já aconteceu, como ele tá mostrando algo que tá acontecendo, como algo que vai acontecer. Então ele morrer não significa que acabou. Uma bosta, isso que você tá explicando com aqueles olhão do Bob Esponja, sabe? Fantasia. Puta, absurdo, porque é o seguinte, cara, eu acho que nenhum filme de terror teve uma proposta assim, entendeu? É sempre o seguinte, você pega o cara e acha o assassino, ou acha o... E depois mata de novo... Ele sempre tem um final. Ah, pra mim foi só uma artimanha pra poder continuar fazendo morte. Foi uma artimanha. Mas pode ser, cara. Não, é uma estratégia boa pra uma franquia, o cara fazer esse esquema aí de abranger várias pessoas, né? Assim, a história acontece com várias pessoas ao mesmo tempo. Isso aí, o cara pode explorar a franquia e mais uns 5, 6 filmes tranquilo. Jogos Mortais, cara, já é a franquia mais rentável da história do cinema. Por quê? Porque o cara gasta 10 milhões pra fazer o filme e arrecada, sabe Deus quantos milhões, entendeu? E não é à toa que ele tem 7 filmes, e é um estilo que ele não acaba, você tá entendendo? Porque não tem um revival. O cara tá no sétimo filme, cara, e não teve um remake, não teve vamos trocar o assassino, vamos trocar a... Guizão do céu, imagina, cara, se dá um reboot nisso, cara. Não, pera aí, não vai viajar isso. Assim não, cara. Imagina, não. Cara. Jogos Mortais Origens. Exato. O moleque catando pomba, entendeu? Assim, vou matar a pomba, assim, ó. The Beginning, na gaiola. Na gaiola. Teria sido melhor eu ver o filme do Pelé. Chaves, você vai calar a boca ou não? E você é um filho da puta! Why so serious? Eu acho que é o pior tipo de filme ruim que existe hoje em dia. É isso, essas paródias de hoje em dia que fazem de tudo quanto é filme, pô. É uma merda. Não, saiu um filme, e aí tinha a música, na época do Brasil fazia uma música sucesso, né, que era aquela Ela Dança, Se Ela Dança Eu Danço, né, uma coisa assim. É. Aí no Brasil traduziram o filme sério, dos adolescentes dançarinos lá, como Se Ela Dança Eu Danço. E aí fizeram depois a paródia que é Ela Dança Com Meu Ganso. O nome do filme em inglês é Step Up. Step Up no inglês. Ela Dança Com Meu Ganso. Cara, quem que vai ao cinema pra ver um negócio desse, cara? Ué, eu assisti esses dias aquele Stan Helsing, cara. Que paródia, cara, Van Helsing? Não, eu não sei porque eu não vi Van Helsing, mas eu olhava aquilo, cara, falei, meu, como... Não, mas tá é perdendo Stan Helsing, não. Né? Van Helsing é tão ruim quanto. Eu falei, meu, como eu posso estar assistindo uma parada feia, porca, sabe? Um filme... Não, é isso, velho. E o pior é que isso é tudo culpa mesmo. Tem uns diretores que são culpados que cometeram uma atrocidade dessa. E os americanos que também pagam pra ver uma merda dessa ainda, velho. Eu não sei, os filmes são tudo a mesma merda. Se apoia a escatologia que ninguém mais... Só adolescente, nem adolescente, velho. Acho que nem uma criança de 10 anos de idade vai dar risada de peido mais hoje em dia, velho. Em filme. Né, cara? Porra, ele estreou esse filme, essa nova paródia que tá aí agora, é Vampiros Que Se Mordam, paródia de Crepúsculo, né? E estreou em primeiro lugar e botou lá Scott Pilgrim, né, velho? Todo mundo tá dizendo que é um filme foda e tal, botou pra terceiro, quarto lugar na bilheterias americanas. Tanto que o filme ficou perigando até de não ser lançado aqui no Brasil por causa disso. Mas parece que vai ser lançado agora, né? Segundo deu ontem no Twitter lá na Paramount, né, velho? Mas aí, você vê, o povo ainda assiste uma merda dessa, velho. Assiste, tudo a mesma merda. Tem um filme que parece que é paródia, assim, pra mim é uma paródia, que foi o Planeta dos Macacos, o último. Aquilo ali foi uma zoação. Foi os caras pegarem assim, bora pegar o roteiro, bora esculhambar, bora. Você fala que o do Tim Burton? É. Isso. É foda, é ruim demais, né, cara? Tá que pariu, meu irmão. De paródias, assim, eu me lembro que o que salva, assim, e não só salva como é clássico, e a gente tem que fazer um episódio sobre esse tipo de filmes, que são Aperte os Cintos, O Piloto Sumiu. E Top Gang. O Top Gang, Spaceballs. Corre Que a Polícia Vem Aí. Corre Que a Polícia Vem Aí. Cara, depois Top disso... Top Secret também, com o Val Kilmer, velho. Top é muito Secret, bom, velho. Top Secret, verdade. Top Secret também. Depois desses filmes, que também tinha uma época que essas piadas vingavam, eu acho a franquia... Né? Quase, né? As piadas naquela época, eles faziam graça de coisas banais, assim. Tipo assim, o cara apontava assim um cigarro. Cigarro, a mulher falava, sim, eu sei. É piada besta que você chega, rapaz, que coisa idiota. Aí você começava a rir disso. O povo hoje apela pra baixaria. O povo quer ver pouco, quer ver arroz. Isso não tem graça. A franquia Todo Mundo em Pânico, eu acho péssima, cara. Eu também acho. É horrível. O primeiro é bom, cara. O primeiro é bom, pô. Não, agora tem um vídeo no YouTube sobre todas as piadas relacionadas a boquete no Pânico 1. No Todo Mundo em Pânico. Caramba, 1. Caramba, que legal. Tem um vídeo no YouTube? Que da hora, velho. Putz. Eu guardava essa pro final, se fosse você. Como o break? Deixa, espera. Segue. Vai Zé Nylon. Vai Zé Nylon. Teria sido melhor eu ver o filme do Pelé. Chaves, você vai calar a boca ou não? E você é um filho da puta. Why so serious? Eles querem pegar esses atorzinhos assim que estão fazendo esse filme de paródia agora. E tipo assim, tem gente que tem um time pra comédia física e tem gente que não tem. Por exemplo, o Leslie Nielsen, ele pode fazer comédia física. Aquele Michael Richards, né, que faz o Kramer de Seinfeld, ele pode fazer comédia física. Então, quando vê ele se fudendo, caindo, a gente vai dar risada. Mas você pega um atorzinho, um cara todo galanzinho, sofrendo isso num filme desse, você não acha graça nenhuma, velho. É o que é que. E o pior, assim, que a gente acaba vendo outras coisas, algumas coisas antigas, algumas coisas novas. Por exemplo, eu procuro filme de comédia que me faça rir e eu acabo não rindo. E há um mês atrás, porra, eu revi Porks. E eu me acabei com aquela coisa. Principalmente na hora lá. Aquela hora lá que ficam falando sobre o Pinto, que tem a verruga e tal. Porra, meu irmão. Eu chorei de rir com aquela coisa. E outra coisa que faz sucesso também aí é a porra do Borat, que precisa ouvir o Borat pra revolucionar o humor, né? Porque aquilo ali foi algo, de certa forma, inédito, né, cara? Foi mesmo. Porque o Borat, meu irmão, tu fala assim, tu tá acostumado com a putaria, tu tá acostumado com os palavrões, mas o Borat te choca com um gordo pesando 300 quilos passando o saco no rosto. O Borat é legal. O Borat eu achei até legal, divertido e tal, não sei o quê. Agora o Bruno eu achei baixaria completa, velho. O Bruno não conseguiu dar risada. Ele é baixinho mesmo. Ele tá aqui. Putz. Pariu, buzina do Chacrinha pra ele. Por favor. Não. Sim. Vamos lá, mas aí, pra voltar nesse negócio que a gente começou a falar, depois desviou um pouco, esse negócio de falar sobre sequência, né? primeiro o filme é foda e depois o resto é feito pra ganhar dinheiro, sei lá. O Matrix, o que vocês acharam do Matrix? O primeiro sofre do mal é daquele pessoal que não entende, né? Aí não entendi, não gostei. Tem muita gente, eu já ouvi isso. Matrix, primeiro não entendi, não gostei. Matrix é um filme repleto de filosofia, na análise da sociedade e ainda tem aquela parte da ação que é muito bem encaixada. Os outros filmes é apenas pra faturar em cima da porra dos efeitos especiais. E o desenho? Eu não assisti o desenho do Matrix. O Animatrix, você disse? Então tá perdendo o Animatrix. Não, o Animatrix é... O Animatrix é foda, velho. Aliás, eu acho assim, se a franquia Matrix, ela ficaria muito feliz, assim, lógico que os irmãos Wachowski, né, estão felizes. Irmãos, né? Não. É, irmãs agora, né, é verdade. Não, é só um, é verdade. Pô. É só um. Por quê? O que aconteceu? Conta aí, Guizão. É só um que trocou de sexo. Um dos irmãos mudou de sexo. Putz. Pra qual? Coluna do meio. Não, o Matrix cai na mesma vala pra mim do Nicolas Cage. Eu não suporto Keanu Reeves, velho. É, mas assim, o cara só casa para o filme todo falando... Uou. E... O primeiro Matrix é interessante, mas é como eu tava. Eu me lembro na época que eu assisti o Matrix, o primeiro, no cinema. Eu saí do cinema falando assim, cara, eu pegava esse filme aí que tirava uma hora e meia de filme. Eu tirava uma hora e meia de filme tranquilo, velho. Eu acho que foi muito comprido o primeiro filme, tem muita enrolação ali. Já o segundo e o terceiro são uma bosta completa. Acho que se pegar a história do primeiro filme mais a animação, meu, já me dou por satisfeito, não precisa explicar mais nada. Ali, tá falando, acaba, né? Ali, tá tudo, eu tudo também, beleza. Eu também. Né, cara? Isso que é foda. Mas é isso, ó, o primeiro filme, cara. Eu achei animal. Eu acho foda pra caralho o primeiro filme mesmo. Pra mim ele fica no mesmo nível, assim, de... Não tô comparando, tá? Como o próprio DVD disse, né? Equilibrium, por exemplo. Gattaca. Eu acho que eles são filmes assim, cara, que eles te levam a um pensamento diferente. O segundo eu achei desnecessário. E o terceiro, cara... Porra, se nem Dragon Ball ficou bom, você imagina o Matrix tentando ser Dragon Ball, né, cara? Nossa, eu não assisti Dragon Ball, né, cara? Agora bela comparação, cara, bela comparação. Porque, nossa. Mas assim, acontece isso também com outros grandes filmes, né, que acabam se tornando depois uma franquia dispensável. Ou às vezes você tem um primeiro muito bom, um segundo também bom, a partir dali, que é o caso do Rock, por exemplo, né? Muita gente gosta. É o caso do Pirata do Caribe. Exterminador do Futuro. Os dois primeiros são muito foda, mas o terceiro Poderoso é péssimo. Poderoso Chefão, primeiro é foda, o segundo é fodástico. Não, ó, Poderoso Chefão pra mim é só o primeiro. Qual é o segundo? É muito bom. Não, cara, pra mim é só o primeiro, velho. Só o primeiro. Eu achei que o segundo virou máfia na política. Ué? O segundo é muito foda. O segundo tá em pé de igualdade com o primeiro, velho. Ah, pra mim não. É, mas... Eu acho bom, mas não acho. Gente, e a opinião de vocês então sobre esses revivals? O revival do Rock, do Rambo, do Indiana Jones, que vai tomar no cu. Rock 6 é legal. Mas, Torinho, de novo, outro assim, de novo, vai. Rock 6 é legal. Mas, Rock 6 é legal. Rock 6 é legal. Perna. Rock 6 é legal. É, Rock 6 é legal. É legal. Mas assim... Puta que pariu. Silvio Santos, cadê o Silvio Santos? Tá falar, certo, Rock 6 é legal. O Rock 6 é legal? Vem pra cá, Rock. Rock 6. Traz o Rock. Rock 6. Rock 6. É, Rock. Eu provo, então eu também tento Rock 6. Então eu tô com o poder do psíquico. Fadas, bruxas, ondinas, salamandras, Exu, Ebó, Rock, Nock, Sis. E bozó. Bozó. Cadê o Lamparina Verde aí? Fala também, ó. É o quê, rapaz? Rock 6 é legal, Rock 6 é legal. Ai, cara. Teria sido melhor eu ver o filme do Pelé. Chaves, você vai calar a boca ou não? E você é um filho da puta! Why so serious? A gente falou aí dos Jogos Mortais e tal. Jogos Mortais, aí saiu o Albergue, que é aquele lance da violência extrema. Aí, cara, começou a pipocar tanto filme, que o negócio ficou chato, cara. Aí veio Jogos Sangrentos. Jogos... Puta, isso aí é ruim demais, cara. Ah, não, se você vai na locadora, cara, e você vê... E não sei nem se é uma questão de roteiro ou se é uma questão da própria tradução brasileira. Mas, meu, você vai, é Jogos Mortais, Jogos Sangrentos, Sangue nos Jogos. Sangue nos Jogos. Sangue nos Jogos. Sangue, sequestro sangrento, cara, é tudo assim, cara. cara. E todas as capas são a capa dos Jogos Mortais. É um pedaço de corpo com sangue e algum instrumento. O pior é aqueles estúdios, velho, que pegam, assim, vamos dizer, um filme de sucesso que vai estrear no cinema e eles lançam antes com um nome semelhante e com um orçamento lá embaixo. Por exemplo, foram lançar Transformers, aí fizeram Transmorphers. Aí depois tem a sátira na Índia, os cara, porra. Tem como é que se... Exterminador do Futuro 4, lançado ano passado, e botaram lá um Terminator, sei lá, alguma coisa dessa que assim. Que isso. A mesma coisa, fazem com os desenhos da Pixar, né? Na época que saiu Carros, aí tinha Carrinhos. Ah, cara, mas isso se espalha não só no mundo do cinema, qualquer área do entretenimento. Você vê isso, a ondinha do Crepúsculo fez ressuscitar uma tara por vampiros... Puta que pariu, meu irmão. A cada semana sai um livrinho novo sobre vampiro. Isso aí mostra como a indústria do entretenimento anda escassa de novas ideias, né, cara? Duvido nada se não vai sair pelo menos uns dois ou três livros sobre Inception. Pode escrever aí, cara. Você sabe que Inception é plagiado de uma história do Pato Donald, sabia? É sério. Boy. Você não sabia, não? Vou pegar aqui o link. Achava que era daquela do Cascão e o Reino das Torneiras lá. Na verdade, Inception é plagiado dos sonhos da Akira Kurosawa, né? A gente tava metendo pau aqui agora, pô. Requiem para um sonho, né, cara? É, tudo plágio. O sonho de uma noite de verão, né, cara? O que mais? Sonho de liberdade, né? Sonho de liberdade é foda pra caralho. Cidade dos sonhos. Na verdade, Inception é mais ou menos Emanuele no espaço, né, cara? Bota o aparelho, pá, vai pro mundo. Emanuele é foda, viu? Teria sido melhor eu ver o filme do Pelé. Chaves, você vai calar a boca ou não? E você é um filho da puta! Why so serious? Colheita Maldita. O primeiro até legalzinho, cara, mas a sequência, os outros... Cara, eu não vi os outros. Não tá perdendo nada. E agora parece que saiu um novo, que é tipo Origens também, Início. Cara, muito ruim, cara, muito ruim. Ô, Colheita Maldita, o primeiro é clássico. O primeiro é clássico, mas os outros são lamentáveis. E fala, sequência. Cara, a gente falou de sequência e não falou, né, do Sexta-feira 13 e do Hora do Pesadelo, né, que deve ter umas 15, né? Hora do Pesadelo são 7, se eu não me engano, né? São 7. E os 7 solo, né? Solo são 7, né? Porque tem com Deus, tem os crossovers, né? Tem os crossovers. É. Né? Cara, eu não lembro. Jason, mas... se eu não me engano, são 11, eu acho. Caralho, juntando com o Fred versus Jason. Jason X é o 10. A porra do Jurassic Park. O primeiro é muito legal. Cara, é foda, é verdade. O segundo decai pra caralho, o terceiro é uma merda. O terceiro filme do Jurassic Park me fez sair revoltado, meu irmão. Que filme ruim, meu. E eu não consigo nem lembrar do segundo e do terceiro, acredita? Cara, 007. Pois apesar... mas é um filme que sobreviveu. Pois é, mas então, não, mas por quê? Porque décadas, a fórmula, cara, apesar de ser todos eles serem filmes de espião, seria como se fosse, meu, 25 filmes de ações distintos, que você simplesmente usa o mesmo personagem. Porque as histórias não têm nada a ver uma com a outra, cara. Sim. Então, na verdade, são filmes de ação que tem o mesmo personagem. Nossa, aí é uma funciona. Né, cara? É atemporal, né, o negócio, né? Então, e teve vários genéricos também, né? Também é triste a gente ter que aturar alguns diretores que decaem, né? Junto com seus filmes. O M. Night Shyamalan. O que esse cara tá fazendo, meu? De todos os filmes, sério, que eu vi no cinema, o pior que eu vi foi A Dama na Água, cara. Dama na Água é horrível, meu irmão. É de longe o pior filme que eu tive que assistir dentro do cinema, cara. Como é o nome do filme? A Dama da Água. É muito ruim. O cara veio com o sexto sentido, veio com aquilo lá. Oh, não, o corpo fechado. O pior dele não é esse, velho. O pior dele não é esse, não. O pior dele é aquele. É o depois do Dama na Água, aquele. Esqueci até o nome. Fim dos Tempos. Cara. É, do vento, né? Que o vento mata as pessoas. Cara falando com plantinha. Qual que é esse? É esse que tem o... Como é Mark Wahlberg. Cara, eu comecei a assistir esse filme e eu tava achando sensacional. Não, assim, você vai assistindo e você vai achando interessante, mas depois... Não... Mas, assim, é um filme... A finalização é que foi foda, né? Olha que a menina fala pra ele, ó, a gente tem que correr mais rápido que o vento. Ah, vai tomando cu. Ó, o Shyamala tem um problema que é o seguinte, cara. Depois do que ele fez no Sexto Sentido, ele ficou meio que obrigado a fazer um final revolucionário em todo o filme dele. No Corpo Fechado mas funciona. Mas Corpo Fechado é legal. Então, no Corpo Fechado funciona, só que dos Sinais pra frente não presta mais nada, cara. Pô, já que não vamos meter spoiler, pega o caso dos Sinais. Os ETs lá morrem com água, né? É. Meu, e a umidade do ar? Tem água no ar o tempo todo e os ETs sobrevivem. Não, mas deve ter sido por isso que eles foram embora, né, pô? Eu não sei, cara. Achei a vila interessante, velho. Eu achei a vila interessante. A vila é ruim, os sinais é ruim, o... Cara, a vila eu achei legal, cara. Não, cara, eu não tenho esse problema com a vila. Eu não achei a vila foda, nem eu achei a vila um filme razoável, que você assiste e vai comer depois. Tanto que quando anunciaram que ele ia dirigir o Último Mestre do Ar lá agora, eu fiquei com medo do caralho, cara. Ainda nem fui ver ainda. Mas nem ele dizem que é uma bosta. É uma bosta. Ah, eu acho que o problema desse filme A Vila é que, assim, é um que acontece com vários filmes, que é o cara tem uma história foda na mão, que dá pra explorar muito, e ele simplesmente resolve resumir ali, ah, beleza, é isso, papapá, acabou o filme. Concordo com o Rodrigo, é um filme razoável, eu acho que, assim, daria, o cara tem a oportunidade com uma história daquela, a explorar muita coisa bacana no filme. E eu acho que nesse caso o diretor perdeu a chance, cara. Eu acho que a carreira dele não tem mais chance não, velho. Realmente algumas coisas não dá pra salvar. Ele tá querendo fazer, tipo, ele disse, ele apareceu agora na mídia dizendo que não vai fazer uma continuação de Corpo Fechado, mas vai aproveitar o roteiro de Corpo Fechado 2 pra fazer um filme diferente. Ou eles vão pegar o roteiro pra fazer uma série de crônicas. Perna falou da vila, né, que tem uma ideia boa, mas que o cara não soube conduzir. Isso, a gente poderia pensar, assim, de um modo geral, pra filmes baseados em quadrinhos, principalmente os quadrinhos mais famosos, mais conhecidos, né? Que é fácil conseguir fazer um roteiro bom baseado num quadrinho famoso, um quadrinho que todo mundo conhece. Mas alguém aqui gostou daquele Hulk lá do Ang Lee? Não. Eu gostei. Nossa. Eu não gostei, pelo não. Amor de Deus, cara. Qual que é esse daí, Zé? O primeiro? É o que ele luta com o Poodle. O primeiro. Ó, eu dormi no cinema. Não, peraí. Tudo não, bem, pera. Tirando o Poodle. Tirando o Hulk também. Ele parece um babalu gigante. Ele parece o Máscara, bombado. É igual o Máscara, é o mesmo filme. Eu fui assistir correndo no cinema, eu dormi. Passou mais duas vezes na Record, eu dormi também. Tu resume a minha opinião que eu tenho sobre o filme. Assim, eu assisti no cinema, eu odiei. Aí depois eu tava vendo na TV de novo. Eu achei, não é aquele filme, puta que pariu, não sei o quê, mas eu achei um filme interessante, porque é como eu digo assim, se você pegar os dois filmes do Hulk, esse e aquele outro que tem o Edward Norton, e juntasse, pegasse a parte psicológica, porque o primeiro é a parte mais psicológica, né? Já o segundo é a parte massa véia. Aí, se você pegasse e juntasse os dois, seria um bom filme, velho. Seria um bom filme. Assim, eu gostei do primeiro Hulk, porque eu não tinha visto o segundo Hulk. Entendeu? Ah, tá. Sim. Porque a hora que eu vi o segundo, cara, o primeiro foi sumariamente desintegrado, sabe? Porque, apesar das palhaçadas do primeiro, ele parecer o Máscara, e ele crescer quando fica mais bravo e tal, ele não tinha nada assim, né, do Hulk, por exemplo, sem ser aqueles filmes antigos lá, aquela série. Então, eu achei legal pela ideia de fazer um filme do Hulk, mas depois que fizeram o Hulk e o segundo, você vê como era possível, entendeu? Ter feito um Hulk muito melhor do que aquele. Eu acho mais ridículo também aquele Demolidor, velho, do Ben Affleck. O Ben Affleck não convence como Demolidor. Se fosse o Demolidor do Stallone é foda, hein, velho? É. E o Brandon Ralph de Super-Homem lá, naquele... O Retorno, né? Naquele Retorno do Super-Homem. Nossa, lá. Que filme ruim, cara. Nossa Senhora. Pra mim, o Retorno do Super-Homem, cara, só tem uma cena que presta, que é aquela última cena em que ele levanta ele de Kryptonita. Ah, a parte do avião é legal. Então, todo aquele pedaço ali. Aquela parte pra mim, cara, foi o que pagou o ingresso pra mim. Sabe, porque a hora que você vê o que é o Super-Homem de verdade, cara. É o grande problema que eu acho do Super-Homem é o seguinte, velho. Ele não tem um inimigo de pé de igualdade dele nas histórias em quadrinhos e no cinema, assim. Os roteiristas podem chegar e explorar. Não tem um inimigo que seja... Sim, mas padecendo mano a mano. Por exemplo, o Lex Luthor é um cara inteligente. O Brainiac é um alienígena e tal, não sei o quê. Mas vamos dizer assim, pegar um cara de pé de igualdade com o Super-Homem, tipo o Apocalipse que matou ele nas histórias em quadrinhos, se botasse isso no filme, ficaria até interessante. Ou então Parasita, né, que drena a energia do Super-Homem e tal. Eu acho que um filme do Super-Homem pra galera, pra o público leigo assistir, eu acho que tem que ser isso. Tem que ser um cara de pé de igualdade pra lutar com ele. A galera acho que quer ver isso. Como fizeram nesse Hulk, o segundo, botaram o Abominável, né, pra lutar com o Hulk. Mas e aí, como lidar com isso? Assim, a galera ir pro cinema, assistir um filme sem fazer a comparação, cara, com a história. Qual história? Você fala? Diga. Quadrinho em geral, tipo, por exemplo, o Super-Homem e tal, colocar... Ah, não, não comparar o Super-Homem com o Super-Homem antigo, filme antigo. Comparar com o quadrinho. A galera que vai, os fãs de quadrinhos, assistir o filme, sempre tem aquela coisa, mas não tem nada a ver com a história. A impressão que dá... de vingança. A impressão que sim, dá... Sim, é pronto. Tem adaptações e tem adaptações. Por exemplo, o X-Men 1. Todo mundo, assim, tava esperando ver lá o povo lá, o Wolverine com a roupa amarela e, sei lá, o Ciclope, essas coisas assim. Mas os caras botaram brega, aquele macacão preto. Aquilo ali foi uma adaptação bem aceita. Apesar de todo mundo... Teve aqueles fanboys mais radicais chegaram assim, ah, os primeiros X-Men é o Ciclope, a Garota Marvel, o Anjo, o Fera e o Homem de Gelo. aí o Wolverine só entrou depois e tal, não sei o quê. Mas isso é besteira, isso é uma adaptação. As pessoas têm que analisar isso, né? Tem adaptações e tem adaptações. A roupa dos X-Men no cinema ficou plausível, ficou como um final de Watchmen, né? Que a gente falou mais cedo e tal, não sei o quê, né? Mas tem filmes assim, por exemplo, o Demolidor, o do Ben Affleck, né? O Demolidor não mata, né? E chega lá no filme, ele chega, joga o cara no metrô e espera o metrô detonar o cara. Isso aí foi muito bizarro. Se a gente esquecer a referência que a gente tem dos X-Men, dos quadrinhos, a sequência de X-Men, ela se torna mais aceitável? O X-Men 2 é muito bom, o X-Men 3 é uma bosta. Então, mas é justamente isso. Ele é ruim porque a gente entende os quadrinhos, né, cara? Sem a ligação com os quadrinhos, o X-Men 3 fica um bom filme, cara. O primeiro, eu fui assistir esperando mais, mas mesmo assim me divertiu. O segundo é divertido. O que eu tô falando aqui, o X-Men pra mim não foi nada foda, não. E o terceiro, e olha que eu nunca acompanhei quadrinhos de X-Men, não fui de ficar comprando quadrinhos de X-Men. Mas o terceiro, cara, indiferente de ter sido, se fosse ou não fosse ligado a quadrinhos ou não, o terceiro pra mim é uma bomba. Porque não dá, cara. Muito mal feito, explorado, muito mal explorado os personagens, a Fênix terrível, parece uma mulher com depressão que a qualquer momento vai explodir. Vai tomar no cu. É isso que eu ia falar, só depressão, é TPM, velho. É muito, muito, muito tosco, eu não gostei, não. O Rodrigo tá aprendendo ainda. Vocês têm que entender que ele tá conhecendo agora na faculdade o universo feminino. Então, na verdade, não. Eu já ando com estoque de chocolate. Rodrigo, você tem que entender que ela tava com TPM, que é tensão pós-mergulho. Que bosta! Em comparação com o Superman, cara, eu acho que o que quebrou o Superman foi o Batman Begins, cara, ter saído antes. É o que quebrou qualquer filme, né? Eu esperava uma versão Batman Begins do Superman, entendeu? E não foi o que aconteceu, e não é o que acontece porque eles são diferentes. Mas, pô, isso me decepcionou absurdo, cara. Não, e teve coisas que o Bryan Singer fez também, por exemplo. Fez um filho pro Superman, né, velho? Aquilo ali foi uma heresia, pelo amor de Deus. Como né? é que é, Turing? Quem viu o quê? O Bryan Singer fez um filho pro Super-Homem? Com o Super-Homem? Como assim, fez um cara? Filho, fez um filho pro Superman. Eita, meu Deus. O Superman mesmo é o Bryan Singer, então, cara. E o Bryan Singer, se você não sabe, ele é homossexual mesmo, né? Olha aí, rapaz. É, o Bryan Singer é gay. Não, o Bryan Singer cagou com o filme, velho, com o Super-Homem. A única parte, eu achei que a única parte do Super-Homem que prestou, esse novo, foi os caras de abertura que pegou a música antiga, velho. Aquilo ali foi muito foda. Aquilo ali mexeu com qualquer um, velho. Que é isso, é. Aquilo ali foi legal. Mas o que é que o Bryan Singer tá estragando, né, pô? A Operação Valkyrie foi outra merda que ele fez. Ah, o X-Men, pô. Ele não fez o X-Men? Ah, foi, mas o terceiro ele cagou tudo. Não, o terceiro não foi ele, não. O terceiro foi aquele idiota, o Brett Ratner. O terceiro foi o Brett Ratner, que fez o A Hora do Rush, com Jack Chan e Chris Rock. Chris Rock Nossa. Não, Chris Tucker. Olha aí quem chama pra dirigir. Ah, pois é. A Hora do Rush é outro, né, cara? Porque eu gostava pra caralho do primeiro, mas o segundo e o terceiro são muito ruins, cara. É, o primeiro é bem legal. Mas esse Brett Ratner é outro, é um diretor de merda também, esse cara. Ele ia fazer o Conan, agora graças a Deus tiraram, velho. Ele não vai fazer mais o Conan, essa refilmagem do Conan. Não vai ser ele mais, não. É outro diretor de merda. Tem alguns problemas também com outras continuações de terror e ficção, no caso Alien, que o primeiro filme eu acho muito foda, o segundo é divertido e depois vai decaindo, até chegar naquela porcaria da Ressurreição, que é um filme ruim, e também tem o Predador, né, cara, que na cidade ali também... Peraí, o Ressurreição é o... que o Alien tem... o Alien é o filho da Sigourney Weaver? Não, é esse o Alien não é o não. Isso, é esse. Esse aí é o que o Alien, ele... É o vai, Alien branco, no terceiro dia ele sai da caverna. É. O Ressurreição que tem... chama Paixão de Cristo. Paixão de A Paixão de Sigourney. Tá falando assim, ó, o tema é sobre filmes que a gente não indicaria, mas assim, esses filmes que a gente falou que é merda, é legal que as pessoas vejam e tenham a opinião a respeito, né? Mas qual o filme, assim, aquele de todos, o maioral que vocês viram e falaram assim, meu, esse não dá? Um chamado Mortos de Fome. Aí imagina esse Anjos da Noite, mas mais tosco. Um dos caras que participa do filme é aquele diretor do Curtindo a Vida Doidado, que eu esqueci o nome que dele. Que morreu? Não, que não. Foi preso uma época aí. Ei, mas vamos concordar que Anjos da Noite é outra bomba. Sim, eu sei, é o diretor do filme, né? O diretor da escola. Isso, exatamente. Ah, tá. Uhum. Esse filme, na capa do DVD, tava escrito assim, segundo o jornal não sei o que é lá, uma mistura de vampirismo com licantropismo, não sei o que. Cara, agora, toda vez que eu vejo um filme e tem uma apresentação dessa na capa, eu não pego, cara. Porque é uma bosta. Não faz sentido também, cara. Tem uma coisa sentido. Assim, tem uma sequência assim que me irrita muito, muito mesmo. Que o primeiro filme é muito divertido, que é 11 Homens e um Segredo. O filme diverte com a beleza. Nossa, não é nada inovador, mas é divertido. O que três, são, né? As sequências? O segundo é uma... Nossa, meu irmão, dá vontade de sair. O segundo é muito chato. O segundo é horrível. Mas o três é pior, cara. O três é pior ainda. O três é o que... Eu prefiro o três ao segundo. Então, mas o três é aquele que a Julia Roberts tem que ser a Julia Roberts? Não, esse é o dois. Esse é o dois. O três ela não tá. Não, esse é o dois. Ah, tá. O três é com o Al Pacino. É. Isso. E uma loira, tem um topete estranho, que parece aquela... A Cameron Diaz, naquele Quero quem vai Ficar com Mary, sabe? Uhum. Tem uma loira igualzinha no 3. Cara, aqui não dá mesmo, não é nem um filme em si, é como eu falei mais cedo, todas essas paródias que acontecem hoje em dia, né? Espartalhões, Todo Mundo em Pânico, o que mais? Esses Vampiros que se Mordam, que vai estrear agora nos cinemas. Cara, não dá, velho. Essas piadas de escatologia, de peido, bufa, gozada na cara e tal, não sei o quê. Não acho graça nenhuma, velho. Ufa. Não desce, velho. Não desce mesmo. Você cospe, você não engole, não. Não. Olha, cara, eu gosto de muita bagaceira, né? É. Mas tem um que eu vou falar que é... Só complementando o que o Torinho tá dizendo. Cara, eu já assisti tanta porcaria, mas eu nunca quis parar ou ir embora, cara, no meio de um filme no cinema, como eu quis assistindo a Liga da Justiça, cara. Disaster Movies, cara, esse filme é... pior coisa que eu já vi na minha vida, cara. Se eu tivesse, sei lá, em casa assistindo da Atena, eu acho que eu ia divertir mais. Porque puta que pariu, que filme escroto, cara. Teve um filme, cara, que assim, eu na mesma linha do Guizão, acho que todo mundo aqui acaba vendo, assim, vários filmes, mesmo a galera falando que é ruim e tal, pra ver realmente, pra ter uma opinião formada a respeito. Eu já vi, por exemplo, aquele documentário O Segredo, né? Vi até o fim, dando risada do início ao fim, né? Foi muito engraçado. Mas fui tentado a desligar várias vezes. Assim foi com Crepúsculo, mas um filme que eu vi 15 minutos e parei, nunca aconteceu isso, cara, foi o Spirit. Eu parei também no meio. Cara, esse filme é ruim, cara. 15 minutos eu parei de assistir, cara. Não, eu continuo assistindo pra ver se acontecia alguma coisa, cara. Bom, eu falei aqui dos sonhos, falei do Dama na Água, do Hulk, mas eu acho que assim, eu não sei como é que o povo gosta, cara. Tem um filme que eu assisti que eu não sei, meu, sinceramente eu não consigo entender, cara, porque o filme não tem nem pé nem cabeça. Aliás, é uma trilogia. É De Volta pro Futuro. Serpentes a Bordo. De Volta pro Futuro. De Volta pro Futuro não dá, cara. É muito mentiroso. O carro que volta no passado, aí depois o cara vai pro futuro, aí tem um velho que é cientista. Ah, tem um skate que voa. Mano, um skate que voa. Ah, toma no cu, cara. Olha, eu não vou dizer pra não, você. Não, depois que tem eu um gosto, trem. Você acha? Tem um trem que voa, um skate que voa. É o trem que passou agora há pouco perto do Torinho. Tem um cachorro que chama Einstein. Olha que coisa. Ah, tomar no cu. Não, é. Aí o pai do cara, tipo, no primeiro é um idiota, depois é um cara fodão, depois tá morto. Eu não entendo mais nada daquele filme. Não, mas tem um filme que é pior, Taxi Driver. Ah, esse é uma porra, isso é muito não, ruim. Não. Cara, não, que isso? Que isso? O cara raspa um negócio de moicano, acha que é punk e sai batendo nos outros. De repente, aí fico depressivo, pego uma arma. Outro que não faz sentido, a Laranja Mecânica. Onde tá a laranja? Ah, vai tomar no cadê cu. A laranja? Não tem uma laranja. Mas sabe o que não faz sentido? Porque o cara morre no meio do filme, depois ele aparece no filme, aquele tal de Pulp Fiction. Não! Esse filme não, é não, muito não, ruim, cara. Só merda mesmo. Que 2001 odisseia no espaço, velho? Cara, mentira, eu não sou louco. Quanto que um 386 vai dominar alguém, filho? E aquele filme? A Paixão de Cristo. Que o Brad Pitt existe. Não, cara. Que o Brad Pitt existe e não existe. Clube da Luta, aquela merda lá, cara. Para. Cara, é muito ruim. Não, tem uns que não dá, cara. Tem uns filmes que não dá, cara. Daqui a pouco eu vou dizer em Paixão de Cristo que o cara morre e ressuscita, né, velho? Depois o nego fala que não. Quer ver um filme que não dá, cara? Meu, porque. Meu, não dá pra acreditar que aquilo existiu. É aquele Forrest Gump, cara. Meu, eu dou risada na primeira última cena. Não tem uma cena legal. Mas essas histórias, o Rodrigo Gerdulli já conta. É, então. A gente já conhece. Muita mentira, cara. Você acha? O cara é milionário. O cara é milionário e senta e pega busão? Não, tomar no cu, cara. O cara tem uma fábrica de camarão lá e pega busão. Buba camarão. É, camarão. Um filme de merda, cara. E Iron Man, então, velho? Iron Man, o cara que faz a maior coisa de arma do mundo e manda com canivete no bolso, velho? Aí, ó, é verdade. Não, só tem filme ruim. É Batman, porra. Batman é um cara sozinho que bate uma porrada de gente com Uzi na mão. É verdade. Batman é pior do que o Iron Man nesse sentido. Não tem um filme que... Olha, esses últimos que a gente falou são piores mesmo, cara. Não. Nossa. Pior de todos, cara. E tem ainda uns pseudo-intelectuais que falam que são clássicos. É. Não. O clássico é Lula, o filho do Brasil. Ah, esse é bom. Esse é bom. Filme bom é aquele... É, um Morto Muito Louco. Esse filme é bom. Mas é bom mesmo, cara. Não. Sabe o que é filme que eu... Sabe qual o melhor documentário que eu já vi na minha vida, filho? Jamaica Abaixo de Zero. Putz, verdade, cara. Esse é bom também, cara. Puta documentário, velho. Caralho. Não, tem o que é sensacional. Sensacional. Não, a gente falou das bostas, agora tem que falar dos clássicos. O Inspetor Malandro e o Faustão. Putz, isso é foda, cara. Esse filme é bom pra caralho. Não, é o Cinderela Baiana, meu pai. Então já fizeram uma paródia? Não, o original mesmo, bootleg, é esse aí. Inspetor, Malandro e o Faustão. Não, como tem filme ruim, cara. Eu vi um tempo atrás que o cara... É muito mentiroso que o cara dá tiro em um monte de gente sozinho, cara. É aquele Scarface. No final do filme, o cara com metralhadora vai dar tiro em um monte de cara e não morre, cara. Não, peraí. Esse ele aí, depois, vai morrer depois. O Scarface é aquele que fez aquela bosta também? Tipo, é o... Um dia de cão, não é? Um dia de cão? Foi. Ele só faz cagada, cara. Poderoso Chefão, Sérpico, Perfume de Mulher. Advogado do Diabo. Não tem um filme que presta, cara. Muito ruim. Tem nada que vale a pena. Não, tem um filme bom que ele fez com o Robert De Niro. Agora, recentemente, as duas faces da... Esse é o único. Esse presta, esse é bom pra caralho. Esse é aquele Simone. Simone! Só imaginação. Não, Simone. Agora, o Estranho no Ninho também é uma desgraça, né? Simone eu vejo todo Natal. É, o Estranho no Ninho, né, cara? Aquele Jack Nicholson é o boçal, cara. É o pior ator da história. Não, aquele filme iluminado. Mas ninguém supera. Iluminado. Os companheiros é pra atacar fogo, pô. Os bons companheiros, cara, né? Aquelas cenas do iluminado tal, nada. Ele falou dos bons companheiros, ele tem que falar. Não tem um filme do Martin Scorsese que presta. Não tem, cara. Só tem merda, cara. Não, o Poderoso Chefão também é horrível. Cara, só baixaria. O Poderoso Chefão é horrível, velho. Um velho lá com o algodão na boca falando. Só faz filme de anu, né? Ai, pô. Falando igual seu nonô com algodão na boca, velho. Acho. E um dia de fúria, então? Um dia de fúria. Nossa, puta. O cara carrega o cara se reta porque o hambúrguer dele não veio do jeito que ele queria. Ah, vai tomar no cu, pô. Vai se morre logo, pelo amor de Deus. Esse filme clássico, negócio de pianista, de Schindler, de tudo, só mostra o povo morrendo. Tá bom, então vamos falar sério. Os Intocáveis é uma bosta. Você gostou dos Intocáveis, cara? Não, uma bosta. Ah, tá. Pelo amor de Deus, tava assustado já. Que negócio de Al Capone, né, mano? Lenda, cara. Só copiando o Raul Seixas, né? Negócio de Al Capone. É verdade. Agora, aqueles filmes daquele magrelo bigodudo é uma merda, o tal do Charlie Chaplin. Sou Madruga. rapaz, agora seguindo aquela onda lá de que nenhum filme do Martin Scorsese presta, porra, Toro Indomável é uma desgraça, né? Dá pra você dormir legal no Toro Indomável. Não, o filme é preto e branco. Cara, você acha um filme que se passa nos anos... feito nos anos 80, preto e branco? Não. Qual que é o sentido disso? Então, pior que falou do Chaplin, não tinha nem som, cara. É? A mesma musiquinha tocando. O cara meia hora abrindo... Né, cara? O cara meia hora abrindo a boca, e de repente parecia assim, sim, na legenda. É, né? É por isso que eu não gosto, por exemplo, Lista de Schindler, cara, é uma merda. Nossa. O cara faz um filme em 1994, se eu não me engano, 93, e o filme é preto e branco. O cara não tinha tecnologia pra fazer um filme colorido, mano? Nada, só botar. Não, e no final aparece aquele pano vermelho lá, não entendi por que aquele pano vermelho. É, de repente, ele só tinha tecnologia pra fazer o vestido vermelho da menina lá, só, cara. Ele pagou o resto das cores, né, cara? Ele dava pra ele usar preto e vermelho. Agora aquele tal de Star Wars também. Que filme bom é Central do Brasil. Agora, Star Wars aqui, não sei como é que o pessoal gosta de Star Wars, né? O cara, Star Wars. Esse eu não gosto. Não, mas tem um que é bom. Tem um que é bom, que é o episódio 1. Esse é bom pra caramba. O Ataque dos Clones é bom. O Ataque dos Clones é bom. Melhor de todos. Ruim é aqueles antigos, que era mal feito, né? Esses novos é bom, porque a tecnologia já melhorou, daí o George Lucas fez uns filmes melhores. Mas aqueles primeiro, cara, que ele fez lá no final dos anos 70, cara. E o pior é que o cara é burro, ele não sabe contar, ele faz o 4, 5, 6 primeiro. Não, é. Só contar é isso ainda, né, cara? É por isso que eu gosto assim, tipo, o último Indiana Jones. Nossa, é foda pra caralho. Porra, inovador, né, cara? Animal, animal. A única coisa que prestou no Star Wars pra mim, velho, é aquele Jar Jar Binks. Porra, aquele ali que pra mim ganhou o filme. Devia ter ganhado o Oscar como coadjuvante, pelo menos. Não, devia ter um filme só pra ele, né, cara? Jar Jar Binks. Eu desonesto, é meio outra desgraça, povo doido pra queimar o anel. Eu já tô até vendo uma chamada bem inteligente, assim, pra um filme. Jar Jar, num cinema perto de você. Que bom! E aquele outro que é uma bomba, velho, Senhor dos Anéis, cara. Nossa, cara. Não, pelo amor de Deus. Quem que vai confiar, mano? O destino do planeta na mão daquele anão desgraçado, velho. Você viu o erro de figurinistas que deixou o pé do cara maior, assim? Não sei, era uma lente. Não dá pra entender, cara. Tem um pé grande. E peludo ainda. E peludo. Imagina se o cara resolve filmar a perna. O cara já tem um negócio meio grande, dizem. É. Aí fica... Você viu a ênfase no Dizem, né? Dizem. Senhor dos Anéis bate todos, cara. É o pior que existe. Agora, tem um cara lá que todo mundo gosta de cultuar, mas que ninguém devia valorizar, que é o puto do Hitchcock, né, cara? Só produziu coisa chata. Psicose, Janela Indiscreta, Um Corpo Que Cai. Pássaros. Intriga Internacional. Não, né? Festim Diabólico. Festim Diabólico, olha, o nome é idiota, parece o nome de filme pornô, cara. Festinha de terror pra mim é Zé do Caixão e ponto, velho. Olha aí. Olha, não fala mal do Zé do Caixão, não. Loucuras de um anormal, né? Não, Zé do Caixão e ponto, filho. Pra mim, o terror é Zé do Caixão. Já imaginou o pavor do Zé do Caixão contar de coçar o saco? Como é, rapaz? Ele querendo coçar o saco, agonia. O cara coça a distância, velho. Pior que o Zé do Caixão coçando o saco é o Fred Krueger. É velho. Limpando a bunda. Limpando a bunda. Eduardo Mão de Tesoura. Imagina o Edward Mão de Tesoura botando punheta, velho. Fica parecendo esse comercial de fatiar cenoura, aquele negócio de fatiar cenoura aqui, velho. Não, o Eduardo Mão de Tesoura limpando a bunda deve ser igual. Vocês já leram uma revista em quadrinhos de um personagem chamado Hitman? É da DC, ele vive em Gotham City, né? E ele, tipo assim, ele parece que ele foi pro inferno, né? E voltou com poderes paranormais, né? Ele consegue ler a mente das pessoas e tal, né? E ele acabou sendo um caçador de recompensas, né? Aí ele vai lutar com um inimigo lá, né? O inimigo, tudo que o inimigo toca, ele explode, né? O inimigo explode. Aí sabe como é que o inimigo morre? Tem hora que ele chega assim, oh meu Deus, toquei na minha bunda! E pá! Explodiu. Nossa! Que isso, cara! Tá aí, ó. Aí, é. Agora, falar pra vocês, assim, um filme inteligente, que o cara pensou, falou, pô, meu, fez um super roteiro, gastou milhões. Pai. Bruxa de Blair. Maior orçamento dos anos... É um ícone, cara. Ele se tornou... Não, o texto da Bruxa de Blair... Pô, isso é coisa de gênio. Nego vem me falar de uma mente brilhante. Cloverfield. Não é documentário? É, aquilo aconteceu mesmo, cara. Não, aconteceu. É, documentário, né? É. Inclusive nos extras, mostram as fitas verdadeiras. Sim, aconteceu. Idiotice pior que... Não, mas tá bom também, mas vamos falar da pior. Um monte de maconheiro e tal, transporte. Nossa, transporte. Tosco total. Só que mostra maconheiro, cara. É. Não, mas vamos falar do melhor filme da história. O cara caga que todo na cama sabe. Naquele transporte. Não, coisa de idiota, se o cara caga na cama. Ainda, transporte. Se fosse pelo menos aquele filme lá do Chorão, tudo bem. Mas transporte não. Transporte não. O Magnata. Não, Magnata é um clássico. Esse e o Escola Penal para Mulheres Violentadas? Cinema nacional tá muito bem representado. Claro. Melhor filme de todos, todo mundo concorda, porque gênios já pronunciaram isso. Melhor filme de todos é Rei Leão, né? Rei Leão, meu irmão. É o melhor filme do cinema. Melhor filme do cinema. Agora só voltando no que o Guizão tinha falado aí do Eduardo Mão de Tesoura, o cara limpando a bunda deve ser igual o barbeiro fazendo a barba, né? Você vai... Aquelas raladas, assim, né? Primeira faz tchan, segunda faz tchan. O cara limpando no meio do rego, isso é trupão. Trupão. Imagina se ele é um desses caras que fala cutucando, velho. cara. Fazer que nem o pessoal que liga pedindo seguro de vida, né, Torinho? A mulher me ligou umas duas semanas atrás pedindo seguro de... perguntando se eu queria um seguro de vida, né? Aí eu cheguei, não, moça, eu não preciso de seguro de vida, não. Ele... aí a mulher, mas como assim? Todo mundo precisa de seguro de vida e tal, não sei o quê. É muito importante. Eu cheguei, não, não preciso de seguro de vida, mas... não, mas é porque a gente oferece e tal. Nunca se sabe o dia de amanhã, moça, não preciso de seguro de vida. Mas por que você não precisa de seguro de vida? Porque eu fiz um pacto com o demônio e sou imortal. A mulher bateu o telefone na minha cara. Ai, caralho. Antes de terminar, a gente podia se reunir e assistir um outro clássico do cinema nacional, que é Aquária, né, do Sandy Júnior. Porra, claro. pra encerrar o podcast, vamos assistir chorei, o Aquária. Chorei, velho. Vamos passar lá assistir o Aquária agora. Vamos pular. Vamos. Mas nada de negócio de assistir Toy Story 3, que é o filme ruim. É, isso é...